Estádio 97, Estádio 97, Estádio. E trânsito parado, um caos anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Estádio 97, Estádio 97, Estádio. Tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de Peugeot 208 com central touchscreen. Com taxa 0%, liga agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Tite Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Polo Ar com a Polo Ar Ar-Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Também em nome de BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, um nome construído com história, tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. E aí? É. Coisa, hein? Não, coisa, né? Estamos já aí, hein? Solta a bagaça aí. Mãe, né? 17h39. Tudo bom, Domênico? Ah, não tá tudo bem, né, seu Bento? É. Tudo bem, não tá. Tá bem, não. Só pros adversários, tá bem. Lembra como era aqueles programas de os adversários, tá bom pra caramba. Tudo bem. Ah. Como vai? Relia, pimentinha. Tudo bem. Tudo bom. Deixa eu te perguntar. Pimentinha, relia. Boa tarde. Tudo bem, Luxinha? Tá uma força aí? É, precisamos mesmo. Ajuda? Eu vou dizer uma coisa pra você. Vai. Mas nem com a ajuda de vocês, nós não escapa. Não, mas será que eu... Escapa sim, porco. Escapa sim, mano. Já tá sacramentado. Domênico, perdeu um jogo que não poderia perder, mas não perdeu a guerra, velho. Sacramentado, mano. Quem aí não tá, quem não, assiste mano. Assiste jogo do Palmeiras, sabe. Domênico. Não é de end, gente. Ele tem... Só depende dele. Ainda depende dele. Isso é bom ou é ruim? Tem chance, é ruim. Não sei só o quê. Depende dele. Só que é o seguinte, não adianta. O time, ele é... Não tem nem como falar aqui. Vai começar com nós, não? Senão eu já começo a falar. Deixa por último aí. Não, faz o seguinte, faz um remix. Senão a gente vai ficar 8 horas da noite aqui. Faz os nossos rapidinho, deixa o Domênico falar. Então vamos ao Corinthians, então. Ah, Coringão, mano. Então Corinthians. Corinthians, caiu em obrigado Itaquera. Obrigado aí, viu? Obrigado a Comembol aí. É, obrigado a Libertadores que mandou hoje um e-mail pro Corinthians aí falando aí, welcome back. Verdade, é isso aí, é isso mesmo. Precisa de voltou aí. Tamo voltando, mas, tio. Não sabe por que eles voltaram? Porque tá combinado. Não é. Já tá. É um idiota. Um pouquinho de cada lá. É, dois de São Paulo, é um ou dois de Minas e, quem sabe, um do Sul. Certo. Não é interessante. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. Lá ontem, sim. Guerreiro mais uma vez resolveu. Ele vai consolidando, né, mano? Na época de renovação, essa semana... Tem que pagar tá pro homem gol, lá, hein, mano? Vai ter que... Não vai... Depois que ele fez aí, no... principalmente dentro da Arena Corinthians lá, meu, o cara lá ele manda, hein? Lá na Arena Corinthians o cara é matador mesmo. Quando eu disse aqui que o Corinthians não perderia mais em Itaquera, vocês riram de mim. E tá provado que o Corinthians não perderá. Não, vocês riram sim. Com relação ao Guerreiro... eu tenho uma informação, Bento, de que haverá um acordo aí, os dois vão sentar essa semana, tanto o Corinthians quanto os procuradores do Guerreiro, para acertar a renovação de contrato. A informação que eu tenho é que tá muito próximo disso ocorrer, velho. Opa, é boa notícia, hein? Tem times europeus aí que estão interessados no Guerreiro aí, mas o intuito do Guerreiro, inclusive o objetivo dele aí, é permanecer no Brasil jogando no Corinthians, porque eu acho que a proposta que o Corinthians aí tá tentando formular pro Guerreiro, eu acho que nenhum clube brasileiro aí terá condições de fazer, cara. O Corinthians ele vai oferecer a quantia de 7 milhões de reais e um salário próximo de 600 por mês. O Guerreiro tinha pedido 700 aí, a diretoria do Corinthians tinha oferecido inicialmente 500, que é o teto do clube. Eu acho que vai fechar numa quantia próxima a 600, nem pra mim nem pra você, o que tá bom pra cacete, tá certo? Então, nesses valores aí, se você parar pra analisar, eu acho que são cifras altas, mas que correspondem aí ao futebol do Guerreiro. Porque se o Corinthians quiser contratar um jogador aí do quilate do Guerreiro, vai ter que desembolsar isso daí. Você não vai trazer um jogador top hoje por, vai, não, sei lá, 3 milhões de e dólares. E aonde vai 3 achar, milhões né? de euros. Exatamente. Não traz, não traz. E é a aposta, né? E sem contar, RG, é esse outro fato. Que você vai trazer um cara, você não sabe se vai dar certo. Então compensa você oferecer a grana, que teoricamente você contrataria um grande jogador, um jogador aí que você poderia estar apostando aí que tem potencial, um cara que já tá lá e já conhece o clube e tá fazendo sucesso. E quer ficar, né? Eu acho que vale a pena. Ah, sim, tá identificado. Com relação à vaga da Libertadores, RG, o Corinthians ele tem 98% de chance já foi. De se classificar. É um pontinho, eu acho que vai conseguir. Já foi. Eu acho que vai conseguir. Esquece. Pro Fluminense ficou difícil, tá certo? O Corinthians ele enfrenta o Fluminense na próxima partida, o Fluminense tá agonizando ali, almejando uma vaga no G4, mas eu acho que é praticamente impossível o Fluminense conseguir. Eu acho que o Corinthians ele tá dentro, sim, da Libertadores. É o time júnior do Criciúma, né, mano? Agora, a última rodada o Criciúma já tá rebaixado. Vai ser no Itaquerão, mano? Porque eu tenho uma dúvida, porque Palmeiras e Corinthians jogam nos seus estádios na última rodada. Como o jogo tá marcado inicialmente pra Arena Corinthians, sendo que o Corinthians ainda ele pode ser julgado, porque alguns imbecis aí acenderam sinalizadores ali no setor sul da arquibancada. O árbitro relatou na súmula também aí a abertura de uma faixa ali contra a Rede Globo e contra a CBF. Como é que ainda entra sinalizador, né, mano? Não, entrar até entra, RG, porque não deveria, sinalizador, né? Mas pra quem não conhece, sinalizador é um negócio pequeno, muito pequeno. Né? Ele é fino, tá certo, e pequeno. Pô, como parece, se fosse um pipi de japonês. Parece o Landucci, parece o voando do Rudy, cara. É verdade, mano. Então, o negócio é o seguinte, RG, se você colocar aquilo praticamente dentro do tênis, é difícil a polícia militar detectar. Eu até ouvi alguns especialistas da mídia, alguns palpiteiros de plantão que se julgam comentaristas, descendo o pau na polícia militar. Quando tem que descer o pau na PM, eu desço aqui, porque eu acho que tem um monte de policial que é truculento mesmo e não sabe lidar com o público. Mas com relação aí a não observar um sinalizador, RG, é um material muito complicado. Sabe também se não entrou antes, tênis, né? Não, mas o cara entra dentro do tênis, RG. É fácil de você muquear um sinalizador dentro do teu tênis, até propriamente dentro da cueca. É complicado, não dá pra exigir isso da polícia militar. Deveria exigir, sim, do imbecil do torcedor que acender isso daí, sabendo que o clube pode perder o mando. Mas o Corinthians aí, por intermédio dos seguranças do clube, aí parece que identificaram esses torcedores. Tomaram aí, já colocaram, cascudo lá do... tomaram e já colocaram ali os caras ali no paredão. Mas com relação ainda a esse jogo, eu quero fazer uma menção aqui ao Filipão. 20 minutos? Não, quem tá comentando o jogo, eu comentei. Agora eu só queria fazer um parênteses aí. Não, deixa eu falar um pouquinho. Só queria falar do Filipão. Ah. Esse cidadão. Me respeito. Esse cidadão. O Filipão, pensei que a cena mais patética que ele poderia presenciar nesse ano aí, vindo dele, né? Seria aquele 7-1 que ele tomou da Alemanha. Eu falei, o Filipão não vai conseguir se superar. Ontem à noite ele conseguiu, baby. O Filipão, ele vomitou um monte de M na entrevista coletiva, tá certo? Falou um monte de absurdos, falando que a CBF já escolheu os times que vão participar da Libertadores, que ele não esperava lá grande coisa desse julgamento que vai acontecer quinta-feira envolvendo o Corinthians e o caso Petros, novamente, porque... O STJD, que gosta de pegar no pé do Corinthians, já havia inocentado o Corinthians, mas parece que o Grêmio, que não é parte do processo, ele pode ser até um interessado, mas ele não tinha nada que meter o bedelho nesse assunto. O Grêmio e o Inter pediram a reabertura e o novo julgamento desse processo no STJD, sendo que até o próprio Curitiba já tinha aberto mão disso daí. E o Curitiba que tá pra cair, Curitiba que tá rumo à Série B do Campeonato Brasileiro, que agora passou o Palmeiras, mas tava capengando. Conseguiu sair da zona de rebaixamento dentro do campo, viu, Filipão? Conseguiu buscar o objetivo dele dentro do campo, diferente do que você tá fazendo. Porque ao invés de você chegar e assumir a sua incompetência, tá certo? A sua limitação, você quis transferir pra arbitragem um resultado que foi... Sabe, é ridículo. O Corinthians mereceu o resultado, gente. Mereceu. Segundo jogo o Grêmio não fez isso, absolutamente nada ontem. Nada, ô Motinha. Teve um gol do Barcos? Teve um gol do Barcos impedido, muito impedido. Agora o Filipão reclamar aí do suposto pênalti que o próprio Ramiro falou que não foi... Ele que tava de frente pro lance, ele falou, eu achei que não foi pênalti. Lance normal, lance de jogo, tá certo? Você reclamar por causa disso, você reclamar por causa de um lateral, Filipão. E o gol do Corinthians surgiu 5 minutos depois do lateral que você reclamou que o Grêmio foi prejudicado nesse lance. Tá, você é tosco, Filipão. Tá passando vergonha. Você tá mostrando ser um cara extremamente tosco, Filipão. E digo mais, ô Bento, já que você acredita tanto, Filipão, que a CBF manipula resultados, que a CBF escolhe times que vão participar de determinado campeonato ou não, a CBF, teoricamente, nesse seu ponto de vista, é uma entidade criminosa, porque isso é um crime. Quando você manipula o resultado de um campeonato, você está enganando todo mundo. Você está enganando o torcedor, Filipão, você está enganando a televisão. É estelionato. Eu já vou chegar aí, só um minuto, calma. Se você acredita, Filipão, que a CBF manipula resultados e pratica um crime, que isso é crime, volta a falar. A partir do momento que uma entidade manipula o resultado de uma competição, ela está sendo criminosa. Se você, Filipão, acredita nisso, me desculpa. Mas você trabalhou lá, Filipão. Não por uma vez, por duas. E ficou muito tempo ali no comando da CBF. Se você acredita que a CBF faz esse tipo de artimanha, você é o quê, Filipão? Você é o cúmplice da CBF? Que a partir do momento que eu sei que uma entidade ali é criminosa, se eu trabalho pra ela, Domênico Gato, eu também sou. Eu sou cúmplice. Se eu tenho isso, tá certo? Dentro do meu ser, tá certo? Dentro do meu âmago, Benjamin. Vai andar, mano. É verdade. Filipão, se você acha que a CBF é uma entidade que manipula resultados, e você trabalhou pra eles durante muito tempo, não por uma vez, mas por duas, você é conivente com isso, você é cúmplice. Vamos lá, Marco. Fala aí, Brão. É aquilo que diz sempre, o guerreiro é 70% desse time do Corinthians. Você vê, o Mano, você ainda acha ele limitado? Você falou que era cabeçudo. Quem? Quando o guerreiro chegou, você falou, não sei. Lógico, quando o cara, eu não sabia quem era o cara, eu falei, vou esperar. Quando eu vou falar que o cara era um deus, eu não sabia quem era o guerreiro. Hoje não, já faz tempo que ele é indispensável. Melhor que o Ibra. Ele é 70% do time do Corinthians. Bom. Agora o Mano Menezes também, aí tá aí, gente. Todo mundo xingava ele, criticava. Mano, tá aí. Empatia o cara agora que tá na Libertadores. Tá aí, ninguém mais xinga o cara, ninguém mais reclama. Sobre o Filipão, engraçado, né? Quando eu falar do Filipão aqui, nossa, você não gosta do cara, você pega no pé do cara, você tem coisa com o cara. Mas vou te falar, o Filipão ontem, cara, foi uma coisa, foi constrangedor ver um cara tão conceituado quanto o Filipão dar uma entrevista que nem aquela, que ele, numa hora, RG, ele tava tão, não sei o que aconteceu, que ele pegou e falou o seguinte: ah, mas você quer o quê? A gente vive num país que fala que tem democracia e não tem. Eu assisti. Não pode falar de sexo, não pode falar da cor, não pode falar de nada. Lamentável, não tem serviço. Eu lembrei de uma história aí. Pô, é legal ver o Filipão falando de democracia, né? Em 98, ele deu uma entrevista pra Rádio Jovem Pan falando que ele admirava o Pinochet. Quem? Pinochet. O Filipão. Eu lembrei disso aí. Admirava quem? Sim, senhor. Pinochet. Pinochet. Sim, senhor. Em 98, ele deu uma entrevista pra Jovem Pan e falou assim: olha, eu admiro o Pinochet. Fez coisa muito boa assim, então. Filipão! Então tá aí, né? Ô, Filipão! Para, né, velho? Quando ele tava com a seleção lá, aquele gol lá contra o Brasil, ele falou: ah, mas juiz não deu? Como chama aquela dona? É, dona Lúcia? Dona Lúcia. É, não, pede a da carta, do e-mail. Pede pra dona Lúcia. Ridículo. E só refrescar. Não foi nada. E só pra refrescar a memória dele, viu, Domênico Gato? No primeiro turno, Corinthians e Grêmio, o Corinthians perdeu o jogo por 2-1 jogando lá na Arena Grêmio. Houve um lance ali em que o Romarinho deu um chute. A bola aí, o Romarinho tava posicionado na linha da pequena área. O zagueiro do Grêmio, o Erle, ele espalmou a bola. Há quem diga que aquele lance não é pênalti. Se o Filipão, ele acha que aquele lance do Fábio Santos é pênalti, eu não vi ele ser tão enfático na entrevista coletiva ali depois do jogo do Corinthians e Grêmio jogando lá no Sul, falando, fomos beneficiados, tá certo? Eu não vi ele ser tão imparcial como ele disse. Isso é artimanha, né? São artimanhas do futebol. Então, mas é que tá, artimanhas já ficaram bem velhas. E só um detalhe, gente, o negócio do Fábio Santos não foi pênalti. Claro que não foi, gente. O próprio jogador do Grêmio tava ali e falou que não foi. Perdido. Mas, olha, gente, foi ridículo mesmo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei como é que vocês estão espantados mesmo. Porque o Filipão sempre fez isso. Desde lá atrás, quando tava no Grêmio. Ele sempre fez desde isso. Que ele tava no Cristiano. Sempre. Mano. Olha, o Filipão sempre usou esta artimanha que hoje, no meu modo de entender, tá? Hoje é uma artimanha já ultrapassada. É. Ele jogava a bola no campo, lembra? Na época era legal, ganhando. Sabe? O cara tomava a camisa, sabe aquela coisa? De falar do adversário, de puxar a sardinha pra tentar tirar o foco dele. Mas com você eu ganhei. Então tu não reclama. Não, sim, mas. Não sei de campeão. Não, você lembra disso? Eu não estou reclamando. Eu tô dizendo que isso é uma artimanha do Filipão. Há muito tempo, o Filipão parece que ficou parado lá atrás, entendeu? Com relação a tudo. Então, assim, não dá pra ficar falando mais sobre isso, as coisas. Um título pro muito cartaz pro Filipão. Não, mas não, ele falou ontem. Ontem ele falou que já estava definido os times que vão pra Libertadores. Isso é artimanhas que foram. Tomara que ele tenha que provar isso. Ano passado não foi nenhum paulista. É. Bom, vamos lá, vai, seu Bento. O que você quer agora? Eu nem sei pra onde eu vou aqui. São Paulo, vai São Paulo, que é rapidinho. Vamos ao tricolor. São Paulo, porque o São Paulo ontem conquistou a vaga aí, vice-campeão praticamente. Parabéns ao Cruzeiro. Libertadores, tá de volta na sua casa. Libertadores, um time reserva lá, o Bosquilha. Jogador bom. Né? O primeiro tempo foi horrível. Foi horrível. Jogo patético, primeiro ruim. Ruim, mas muito ruim, né? Ruim. A gente até pode comentar. Você não sabe o que é ruim. Não, ruim. Mas ontem foi parecer aquele jogo de casado e solteiro. Ah, você não os sabe. Os caras comeram uma feijoada, ninguém corria, cada um chutava pra um lado. põe o Rivers reserva e vê jogo com Paulo Miranda e Oswaldo, pelo amor de Deus, que medo. Mas, né, o São Paulo fez sua obrigação, foi lá, ganhou. Parabéns à torcida de Cuiabá, que torceu em peso pro São Paulo. Muito bonita a chegada do São Paulo lá, todo o São Paulo de volta à Libertadores. Você gosta dos cuiabanos, Mota? Não conheço. Não conhece muito? Não conheço, então não posso falar muito. É. Mas São Paulo foi muito bem, boa, no sentido de garantir a Libertadores. É muito importante para a torcida são paulina, que ama a Libertadores, né? E vai ser muito bom pro São Paulo financeiramente também. Isso é importante hoje, né? E quarta-feira a gente tem uma decisão aí. Né, já foram vendidos 28 mil ingressos aí para quarta-feira e vamos decidir, né? Talvez sem o Pato, porque o Pato levou um tombo ontem. O Letricato. Né, o Pato levou um tombo ontem. Longe então de... talvez fique fora. Machucou o Cadril. É, talvez com o Kardec aí que possa voltar. Kardec jogar. Que é bom pra caramba. O Letriposta. Né? Kardec. Só. Então vamos falar aqui um pouquinho, gente. Olha só, Estádio 97 também vem em nome de Peugeot. Deixa eu falar de Peugeot aqui. Peugeot 308 Active, 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa 0%. Isso mesmo, é taxa zero, hein? Tem também o Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? E toda a linha 208 também está com taxa zero. É incrível, né? Ligue agora mesmo para 40631489, 40631489 e marque um test drive, viu? Respeite os limites de velocidade. É Peugeot. Estádio 97 também em nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. HDI Seguros e debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Banditec. Banditec é a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E de Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. E agora o Benjinha, né? Dá pra falar agora? Dá pra falar de Hello Food? Hello Food, beijinha. Olha só, amigo. Hello, hello, hello. Hoje é segunda-feira, o Dia Mundial da Preguiça. Dia de chegar em casa, se jogar no sofazão, relaxar. Agora, Landucci, não adianta ir pra casa, tem que cozinhar, hein? Hello, hello. Pede Hello Food, amigo. Hello Food é o jeito mais fácil de pedir delivery do Brasil. Olha só, é só você baixar grátis. Ouviu? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Grátis, o aplicativo, escolhe o restaurante e faz o seu pedido. E para você relaxar de verdade nessa segundona aqui, o Hello Food está trazendo um desconto bacana na semana da Black Friday. Isso mesmo. Terão R$5 de desconto para quem fizer um pedido acima de R$30. É, hello! Só hoje você vai começar a semana economizando bem. Mas atenção, é só hoje. Então acesse agora Hello Food, escolha a comida e coloque o código. Ó, anota o código aí. Hello Black 1. Você escreve Hello com dois L's, Black, B-L-A-C-K, e põe o número 1. Anotou aí? Hello Black e o número 1. Aí é só pedir. Mas olha, essa promoção é só para pagamento online, hein? Então acesse o aplicativo Hello Food e aproveite o desconto. Deu fome, amigão? Dá um hello. Ó, é Hello Black, e aí você põe o número 1, tá certo? Hello Food, Dodozito! Estádio 97. O placar do Estádio 97 informa... Na Vila Belmiro... Ah, errei. Na Arena Pantanar. São Paulo 1, Bosquila... Santos 0. Pelo menos o Peixe levou um troquinho aí no jogo. Com tantos outros placares importantes pra me preocupar, eu tenho que vir aqui fazer placar do Santos ainda. Meu Deus. E aí, RG? O que tá acontecendo lá na Vila? Tranquilo, né, RG? É, sossegado. Ah, rapaz, o Damião entrou com uma vontade, mas só correu também, né? Pé de galinha? É. Hein? Mas o Pedro Guelinha. Com relação ao jogo, né? Vamos ser rapidinho, porque já demanda aí muito Suscita. Tempo. Mas o Mota tem razão, todo mundo viu. O primeiro tempo foi aquele típico primeiro tempo que se o cara tá no sofá, a sogra toca a campainha e recebe com a maior alegria. De tão ruim que tá no jogo. Né? O horroroso, asqueroso. No segundo tempo deu uma melhoradinha lá, uns 20 minutos de futebol. Mas que fim de feira que tá o Santos, hein? Pelo amor de Deus. Se terminar esse campeonato abaixo de Atlético Paranaense e Sport, pô, para, meu. Fecha a porta aí, tá louco. Santos e Vitória, você vai torcer pra quem? Ô, Benja, pela... Cara, não tem, não é confiável o time do Santos. Mas Santos e Vitória, você quer que o Santos ganhe? Não, vou torcer sempre pro Santos. Lógico. Mas se claro, o Santos perder, mas... você vai ficar triste? Ah, eu já tô chateado e muito triste não, com o time do Santos. Não, perder pro Vitória. Não, você tá relacionando ao Palmeiras? É. Não. O Palmeiras só depende dele e eu sou totalmente... Esse é o problema do Palmeiras, é melhor eu torcer não, pro... Então, mas por isso que eu tô falando, o Santos não é um time confiável. Então, o Palmeiras que se apegue só nele, porque é só ele que pode se salvar. Melhor você pegar o Palmeiras. Entendeu? Agora, não pode depender do Santos. E eu sou contra isso, eu acho que não tem nada a ver. O Santos não tem nada a ver com a vida do Palmeiras, Corinthians, Flamengo, seja lá que cada for. Um quadradinho. Cada um tem que cuidar do seu. Palmeiras ainda depende somente dele, tem que depender só dele e acabou. Ele tem que se virar e sair dessa. E o Santos, lamentável. Fazer um final de campeonato desse é lamentável, cara. Os caras, um time totalmente individual, individualista, todo mundo querendo fazer o nome, todo mundo querendo resolver. Poderia ter empatado ontem, poderia até ter ganho, se não fosse um time individual, perdeu o coletivo. Virou um fim de... É um fim de feira. Lamentável, Santos. Lamentável. Só isso. Só isso? Corre, vergonha ali. Imagina, Jorge, mas você tem que ajudar o porco, viu? Mano. O placar do Estádio 97 informa... Placar Retrô. Estamos começando, senhoras e senhores. Energia na véia. Tentar imitar a véia aqui, ó. Em 2002, Ituano campeão. Real Madrid campeão da Champions. Botafogo e Palmeira. Adivinha o que vai acontecer. O que falta para completar a festa? Curitiba 1, 2. Tomou no Curitiba 0. O Alex II, pra não arrancar o coração, ficar mais triste ainda, rolou até pro carinha ali, ó. Faz aí, vai. Pra não ter que comemorar isso. E agora, só um cara pode tirar o Palmeiras do rebaixamento. O advogado do Fluminense. E só faltou uma coincidência a mais. Qual? Em 2002, quando o Palmeiras caiu, foi num jogo contra o Vitória. E agora tá o Vitória no foi Palmeiras. Quatro, foi 4-2 lá, lá nas Baianas. É. Pô, mas eu vou, Dodô, que vai falar, eu não vou falar nada. Ô, Dodô. Olha, ô, Dodô, fala, antes de você falar, que você tem que falar não, mesmo. Primeiro não, primeiro é eu aqui, vozinha. Ah, desculpa, desculpa, aí, que a avó queria falar só uma coisinha depois. Vai falar, não, Palmeiras agora, Domênico, aí são 7 dias, onde nesses 7 dias terão no sábado, ó que dia, eleições no sábado, aí às 7h30. É, mas Palmeira... é a eleição pro presidente agora? É, sábado agora. Aí às 7h30 tem Palmeira, olha o sábado do Palmeira, hein? Eleições durante o dia. Aí toma, 7h30. Toma pau à noite do Palmeira, Inter. E às 9h tem Flamengo e Vitória. Ah, mas o jogo lá na Arena Amazônia. Tem que ser no mesmo horário, pô, é mais legal. Ah, calma, não começa a dramatizar o negócio. Não, disseram que os últimos dois rodadas seriam sempre no memorário. Verdade. Mas aí não é melhor. Mudaram por causa da Globo. Eu acho que porque não tem nada a ver com o resultado. Mas tinha combinado. Quem vem ao programa amanhã, que nós combinamos semana passada ainda, ninguém sabia. Foi antes do jogo contra o jogo do esporte. O candidato da oposição, Vladimir Pescarmona, veio fazer estar no 27 amanhã. Aí amanhã eu vou vir afiada só, com o Dodô, viu? Só pra lembrar, o Paulo Nobre amanhã não... Amanhã eu não, Paulo Nobre, não venho. O Paulo Nobre, eu tenho um evento fazer, não vou vir. O Paulo Nobre mas eu foi, devo ligar pra ele Paulo, pra fazer alguma coisa. O Paulo Nobre foi convidado, só pra lembrar... É até bom que eu não esteja aqui, viu? O Paulo Nobre, até o Paulo, bom que eu não o Paulo Nobre foi convidado, mas segundo o assessor de imprensa dele, falou que não vem por minha causa. Então só teremos o... Eu bom, também quase não venho por sua fala, causa, viu? Vovó, fala. Fica provocando no WhatsApp. Ó, fala, vovó. Só uma coisa antes de você falar... Porque as pessoas falam, ah, a vó fica gorando. Não é isso. Eu achava que ia cair. É zica, hein, vó? E eu falei o que eu achava. Agora, só dizer uma coisa. Se por acaso o Vitória, dos dois jogos que faltam, empatar um e perder outro, o Palmeiras vai ser salvo. Porque o Palmeiras tem mais vitória você do que o Vitória. Você acredita em Papai Noel, vovó? Não, eu acredito no amor, na felicidade. Ah, tá. O Flamengo... Os bolos de cenoura que eu faço. O Flamengo é com o time Vitória, reserva, você sabe, né? O Vitória não. Jogando em casa no último jogo contra o Santos. Não vai ganhar do Santos, não, eu só tô avisando. Não, você acha? Não, eu quero deixar a esperança. Não, vamos lá. Vocês acham... Eu tô falando honestamente. Mas antes do Santos tem o Flamengo. E o Santos não tem nada a ver com isso, hein? Antes do Flamengo, Dudu. O Santos já não tá nem aí pro campeonato faz tempo. O Flamengo vai pro time reserva. Mas quem disse isso? Não importa esse jogo. Não importa esse jogo. Quem disse os caras, pô? Não importa. Sério, né? Olha aqui, ó. Presta atenção. O Palmeiras, a chance de ganhar do Inter, pra mim, é quase zero. Eu não vou pôr zero. Eu não vou pôr zero porque não existe zero no futebol. É quase zero. Então o Palmeiras não pontua. Se fizer que faça um ponto, sei lá, mas é difícil, olha, é muito difícil. O Inter lutando pro G4. Você tá louco. Ainda mais depois que o Inter fez sábado, pô. Esse time sem vergonha do Palmeiras, colocar aí. Você tá de brincadeira. O Palmeiras não ganha no Inter, mas nem que a vaca tussa. Se colocar uma vaca, vamos tossir, vamos dando um tosse. Aí o Vitória vai depender de... Esse jogo contra o Flamengo pode ser até aqui, empate, sei lá. Pode acontecer com tudo. Empatar tá ótimo. Tudo, pode acontecer qualquer coisa. Agora, contra o Santos, eles vão ganhar do Santos. Desculpa, RG. É a minha opinião. Eu acho que eles ganham do Santos. Lá ainda. Você tá louco. Santos vai fazer a menor vontade de levar de reserva. Não tá nem aí com o jogo. Agora, quando chegou o Dorival, e eu tenho minhas convicções e tenho que falar. É um treinador. Tudo bem, você pode falar, o elenco é fraco. Tudo bem, o elenco é fraco, não tem problema. O elenco é fraco. Só que, não me venham dizer que o Chapecoense é melhor que o elenco do Palmeiras. Não me venham dizer que o elenco do Sport é melhor que o do Palmeiras. Não me venham dizer que o elenco do Curitiba, que ontem ganhou, é melhor do que o do Palmeiras. Não é. O Goiás. Não é. O Goiás é fraquinho. Não é melhor. Não é melhor. Pode não ser pior, mas não é melhor. Então é inadmissível o time estar atrás desses aí. É inadmissível. Gastando o que gastou. O Dorival, ele é muito fraco. Ele é fraco. Para ele ser fraco, ele tem que melhorar bastante. É muito ruim. Porque em uma sequência de 4 jogos, o Palmeiras deu tudo de 2-0. São 4 derrotas de 2-0. O Palmeiras não faz gol há 4 jogos. A última vitória foi com o Bahia lá de 1-0. Depois não foi mais gol. Parou. Secou a fonte. Tá parecendo a água em São Paulo que vai acabar. Igual. Acabou. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Tudo 2-0. Só perde 2-0. O Dorival vem fazendo essa mesma escalação no meio de campo, acho que desde a primeira derrota. Ele põe o Juninho junto com o Vitor Luiz. Não existe time que se... E outra, o Wesley tá de brincadeira. Não existe time hoje com esta formação, com Wesley, Vitor Luiz no meio. O Vitor Luiz é bom na lateral esquerda. É bom, só bom. Não é nada mais que isso também. É bom. Só que no meio é ruim. E o Juninho é fraco na lateral esquerda. Não existe formação que um time de futebol ganhe com essa formação. Não existe. Não existe. Você pode trazer aí, você pode trazer, sei lá, o melhor treinador do mundo. Sabe, o cara que conhece mais de futebol. Se ele fizer essa escalação, ele toma pau. Toma pau, porque tá tudo desguarnecido. Ninguém sabe fazer nada lá. O Wesley não sabe marcar, não sabe passar, quer driblar toda hora, é uma fome desgraçada. Sabe, custou uma fortuna pro clube e parece que põe de propósito nego pra jogar. De má vontade. O seu Dorival gosta dele desde a época do Santos. Então assim, deve ter coisa, não é possível. Põe o cara pra jogar, põe pra jogar, põe pra jogar. Dorival, você é fraco, você é ruim, você é medíocre. Você como treinador de futebol, você deveria tentar fazer outro tipo de coisa. Ser professor, vai fazer qualquer coisa. Ser comentarista, ele vai fazer o cacete a 4. Mas treinador de futebol não é o dele. Desculpa, não é. Você fala assim, ah, o time do Palmeiras é fraco. Tudo bem, é fraco. É fraco. Mas tem informações melhores que esse time do Palmeiras que dá pra fazer. Segura lá atrás, fecha o time, pô. Joga fechadinho, joga por uma bola. Ora, mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não dá pra acreditar no time do Palmeiras. Pra mim já foi ontem, e eu falei aqui na sexta-feira, eu disse o seguinte. O jogo contra o Curitiba será o jogo crucial pra ver se o Palmeiras cai ou não. Acabou, caiu. Pra mim caiu. Benjamin, pra mim caiu. A não ser que aconteça. Você assistiu o jogo? Sei lá, às vezes acontece. Sabe aquele negócio de eclipse? Acontece de quanto tempo? Eclipse of the heart. Quanto tempo agora? Depende do eclipse. 10 em 10 anos, 8 em 8. 10 anos. Às vezes acontece, não acontece? Assim? Se acontecer, o Palmeiras escapa. Você chegou a assistir o jogo? Eu assisto todos os jogos do Palmeiras. Todos. O que mais chamou a atenção? Eu sou o cara que mais fica sofrendo com essa porra, porque eu não durmo à noite. Ontem eu não consegui dormir. Eu tô morrendo de sono aqui, velho. Não consegui dormir de novo. Porque o time do Palmeiras consegue me fazer perder a minha paciência, perde o meu sono. Eu fico extremamente puto da vida. E esses desgraçados devem estar dormindo bem. Devem estar lá tudo bem, comendo. Uma cambada de outro sem foi pra vergonha. Praia quando caiu, lembra? Olha, esse presidente do Palmeiras é o pior da história. Seu Paulo Nobre é pior, ele vai ser o pior da história. É pior do que o pior, ele ainda vai ser pior porque não ganhou nada. O Tirano derrubou o time pra segunda, esse aí não ganhou porra nenhuma e derrubou. Ué, tá bom. O que ele é melhor que o outro? Tá é certo. Pior. Ainda o outro ganhou a Copa do Brasil, Tirone. E o outro contratou o Barcos, pelo Tirone, você tá, vai ser, fila, você né? vai ficar melhor que o outro. Você tava ruim fila, na né, foto, Dudu? Mas vai ficar melhor que o outro. Porque o outro tá derrubando pra segunda e não ganhou porra nenhuma. No. E outra, no centenário, hein? E não me venham com conversinha de que meteu o dinheiro. Mas não meteu dinheiro no bolso nenhum. Ele deu o aval, dar o aval é uma coisa, meter dinheiro do, arrancar dinheiro do bolso é outra e coisa. E usou mal o dinheiro é que meteu. E se fez usou isso, mal, grana. Se fez Corrive. Isso, fez mal. Não conseguiu arrumar patrocinador de camisa dos dois anos que ele tá lá. Pô, não conseguiu arrumar um patrocinador de camisa. O Chapecoense tem. Ele não conseguiu, é medíocre, cara. É coisa de não sei o quê. Aí você fala, ah, mas o São Paulo também não tem, o outro também. Ah, mas não tem São que Paulo ver os outros. Desde o Palmeiras não tem que ficar olhando pro rabo dos outros, tem que olhar o dele. Tá mal feito. Olha, eu canso de dizer e vou ficar cansado de falar o tempo todo. Esses 300 e poucos conselheiros. E não é porque esse pescarmona minha aqui, mas é que é o Salvador da Pátria também, que pra mim é uma porcaria. Já tô falando agora. E amanhã eu vou tentar ligar pra falar. Vou tentar ligar amanhã, porque eu tenho um evento lá dos meus amigos da Paris Vegas, que eu vou fazer o evento deles junto com o Rudy. É, vamos. O Rudy vai fazer o... Graças a Deus temos show shows dele. Ainda. Ah, e eu vou fazer a festa. Ainda assim, eu não vou conseguir estar aqui, porque eu tenho que estar lá testando telão, cacete agora. Não vai dar, mas eu vou tentar ligar. E o pescarmona é igual, é ruim. Vou dizer mais uma vez: todos eles que estão lá, nós não temos salvação. Não tem. O Palmeiras não tem a menor salvação. Com todos eles. Porque todos que passaram por lá são ruins, fracos, não sabem o que faz. Pega o time e acha que aquilo não é. Não tem a menor noção de futebol. Tudo ruim, não sabe. Pescarmona, você pode olhar o Beluso, passou os caras, tudo não sabe. Enquanto esses caras não largarem o clube tá, vai estar tá assim. Não tem esperança nenhuma. Esses 100 milhões, Domênico, o Paulo Nobre nenhuma. Investiu no clube? Ele não investiu, ele deu aval dele. Aval, mas mesmo assim, avalizou. Ou seja, se o Palmeiras não pagar, quem paga é ele. É, deu pro Palmeiras. Não deu, tá certo? Não vai, deu. Vai pegar de volta. Vai pagar pra ele. Mas assinou, a partir do momento que você avalista do negócio, se o clube não pagar, você paga. Então você aí, colocando dinheiro. Acho uma loucura. O melhor investimento do Paulo Nobre, desses 115 milhões que ele colocou no clube, não é o que ele pôs, é o que ele vai pôr agora. Porque o Paulo Nobre, se ele for inteligente, ele dá a mala branca assim pro Flamengo, ele dá a mala branca assim pro Santos. Lógico que é. Tem que fazer também. Gente, o negócio é o seguinte: o Flamengo não tem mais nada no campeonato, o Santos não tem mais nada no campeonato. Doa lá, sei lá, 5 milhões pro Flamengo, doa 5 milhões pro Santos e salva o Palmeiras. Porque é muito mais fácil você gastar 10 milhões agora, Domênico Gato, e o time ficar na Série A e o ano que vem você ainda ganhar uma cota da Globo, você conseguir um patrocínio de camisa jogando na Série A. A cota da Globo é a mesma. Ela nunca é a mesma, Domênico. Mas o patrocínio pra Série B, o Palmeiras não vai conseguir pegar a mesma grana que pegaria na Série A. Então, a partir do momento que você permanece na Série A, gente, você consegue arrecadar mais dinheiro. Óbvio que consegue. Isso, né? Mas é incrível o que eu tô falando. É o único paga a mala branca, ele gente. É o único presidente da história que pegou o time na segunda divisão e vai devolver na segunda divisão pro outro presidente. É coerente. Seja ele ou não. É incrível isso, né? O time olhou, hein? Subiu e caiu. Nunca aconteceu isso. Ele pegou o time da segunda divisão. E vai devolver. E vai devolver pro próximo presidente, pode ser ele ou pode ser outro, ou pra ele mesmo. E vai devolver na mesma condição. E a primeira vez que um grande sobe, cai e sobe. E desce de novo. Subiu e cai de novo no outro ano. Olha, vocês, eu não sei quantos são, se você 300, 400. Eu não sei também. Não sei. 400, que seja 400. Os 400, vocês são todos ruins. Vocês todos têm que pegar e assinar. Eu sou um incompetente. Assina, pode assinar. É, vocês são. Eu sou incompetente. Larga o clube por... Larguem o Palmeiras. O Palmeiras é muito maior que vocês. Olha o que o Palmeiras... A torcida do Palmeiras é brilhante. Ela foi lá no último jogo da Arena e meteu lá. O Palmeiras meteu no bolso 3 milhões e cacetada de dinheiro num jogo. Porque a torcida gosta do time. E pagou o preço que pagou eles cobraram. Pagou pra ver um bando de meia isso boca. Aí pagava 40%, isso aí pagava 40% do Kardec. Pagou já. Pra ver nego meia... Pagou ridículo. Pra passar vergonha, pra falar a verdade. Pra ver ridículo. Vergonha não. Ele paga pelo amor do clube. É diferente o amor do clube pro jogador. Eles não foram ver jogador, foram ver a arena. Ver jogador, sabia que era uma porcaria. Que esses caras do Juninho, essas coisas, é tudo ruim. Tudo tranqueira. Tem umas tranqueiras ali que não saem, não desgruda nem ferrando. E os negros vai lá, faz 5 anos de gol. Enquanto o menino Gabriel fazendo gol lá no com 17. Aí você fala assim, porra, põe pra jogar, Dorival, que você tá esperando o quê? Eu falei isso. Essa porra tá aí até esperava. Quando? Vai esperar surgir de novo, ali vai pra Série B, aí mete o menino. Aí chama o menino e põe lá, é Wagner Love 2, é isso, a parte 2. Aí no final do ano perde ele. 2002, é verdade, subiu o Wagner Love, Wagner Love fez o diabo e o Palmeiras subiu. É isso, vai fazer isso com o menino Gabriel. Estão esperando o quê pra renovar? O contrato do Wesley tá à disposição do Wesley assinar. O do menino nem tá pronto. Ô Paulo Nobre, você tá de sacanagem, Paulo Nobre. Você tá de sacanagem com o Palmeiras, é isso que você tá. Você tá brincando com um time muito grande. É isso. E você não tem nem capacidade de vir aqui pra debater comigo. Nem isso você tem com a condição. De falar cara a cara comigo. Você não tem. Porque fala que o Benjamin... O Benjamin tá lá e não vou. Fica mimimi. É, e também não precisa vir mais, não. Também não precisa vir porque não quero. É verdade que o Palmeiras pode estar levando o último jogo pra Caimbu? E não pra arena, pra não cair na arena? Olha aqui, ó. O Palmeiras, infelizmente, eu tenho que falar com as claras com o torcedor do Palmeiras. Não adianta. O Mano tá aí achando. É porque o Mano não torce pro Palmeiras. Quem torce sabe que eu tô falando. Mas eu acho que não cai. O Rudy torce e sabe o que eu tô falando. O Palmeiras já foi. O Palmeiras só escapa. O Palmeiras só vai escapar. E você fala, mas só depende dele. Aí é que tá. Só depende dele. Ele precisa ganhar do Inter, gente. Ele precisa ganhar do Atlético do Paraná. Ele não ganhou do Sport em casa. Não ganhou do Sport em casa. Do Sport! Ele não ganhou do Sport, que não almejava mais porra nenhuma no campeonato. Vai ganhar do Atlético do Paraná. Mas não almeja nada, tá? Mas não vai ganhar do Inter. Não ganha do Inter. Escreve. Esse time, ele é medíocre. Coitado do Praz. Praz, desculpa. Desculpa por estar jogando num time tão safado, meia boca. Desculpa, desculpa, meu, de coração. O Prazo é o cara que... O Valdívia, que ontem entrou todo arrebentado. Como é que vocês põem o Valdívia todo quebrado pra jogar? Sabe, tudo bem. Ah, o Valdívia com uma... Aí vem aqueles outros conservadores com meia perna. Não joga, não adianta. O jogador não dá, não vai. Ele é bom, tudo bem, é bom, mas nas condições dele. Não com a perna arrebentada. É ontem, você viu, ele tava andando em campo, não eu dava. Eu não assisti ontem, mas eu fiquei sabendo. Não dava, infelizmente não dá. O Valdir tem que poupar ele pra tentar ver se no último jogo tem força pra jogar com o cara. Eu acho bobagem, inclusive, pôr contra o Inter. Tem que pôr contra o Atlético, só contra o Inter é bobagem. Não tem que pôr o cara, nem ontem ele tinha que entrar. Desculpa, nem ontem. Ô, Domênico. Agora, com essa escalação que você põe, ô, Dorival, você é ridículo, hein, Dorival? Porra, meu, 4 jogos seguidos você põe Juninho e eu tô aqui falando que nem um louco. Juninho e Vitor Luiz e Wesley, não dá. Não existe time que ganhe com vocês três. Porque não dá, não dá, não são do ramo. O Vitor é lateral esquerdo, ele não é volante. Quantas vezes tem que se falar? Ele não vai bem de volante. O Juninho de lateral esquerdo é fraco. Você tá tirando um cara que é bom na lateral. Bom, nada mais disso que o Vitor Luiz. Tá perdendo duas posições. Você perde dois. Ele perdeu, ele é burro, né? Isso, português. É burro, ele perde dois, cara. Ele é burro. Mas enquanto você ganha no Palmeiras, quanto que o Dorival ganha, cara? 300 pau. Não é possível que não vê isso. Eu gosto. Quem contratou o cara do Joinville? Tá lá, pobre. Eu que sou um pobre torcedor do Palmeiras. Pobre torcedor do Palmeiras. Eu vejo isso e ele não consegue ver. Não adianta, Dorival, você achar que treina, os caras vão bem, que é isso. Não é isso. O Felipe no treino é um craque, né? Porque lá, os caras que jogam com esses caras na reserva é pior que eles. Então não adianta. Lógico que é. Se pôr um time de 5 anos de idade, os meus filhos, os meus sobrinhos lá, os meninos, pô, pra jogar com os caras vão deitar e debulhar. Vitor Luiz, ele vai debulhar. Aí você fala, nossa, essa é a formação ideal. Não é a formação ideal. Dorival, não é a formação ideal, Dorival, porra! Porra, quanto que eu falo aqui, eu falo quantos jogos. Você pegar, não, é pra rir mesmo. Você pegar aqui, que vai fazer? Se você pegar todas triste, as gravações, né? Das derrotas do Palmeiras de 4 jogos atrás, 4 jogos, você pegar os 4 jogos, duas semanas. Eu venho falando isso, eu venho começou falando com São que não Paulo, dá, né? Não dá pra pôr o Vitor Luiz de volante, o Juninho na lateral e o Wesley no meio, não dá. No jogo com São Paulo ele jogou assim já. Olha, tem que pôr na cabeça uma coisa. Às vezes existem negócios que você perde. O Wesley, perdemos dinheiro. Fazer o quê? Deixa esse cara lá encostado. O cara não joga, o cara é ruim, é fraco demais. A torcida do Palmeiras odeia ele, odeia. É pior, pô, ele pra jogar. Você tá queimando mais, você vai queimando mais, vai queimando mais. O Dorival queima e queima e queima. Eu também queimo. Porra, velho. O Diogo, infelizmente, é um cara que tava bem, caiu de produção assustadoramente. Tá ruim. Ruim, pode ir embora, não precisa mais dele. Não pode pôr. E aí você tem outros jogadores que eu não sei nem onde estão, cara. Quem? Cadê o Austin que contratou o volante de jogo? Quem que você não sabe? Bom, por exemplo, olha, eu sei que é fraco, mas é melhor que o Bruno Schedder? O Mendieta, por exemplo. Tá no banco. Então. Às vezes não é nem relacionado. É fraco, fraco, mas o melhor que o Wesley. Melhor, ele é melhor, melhor que o Sleep Menezes. É melhor, melhor, melhor. Não adianta não ficar falando aqui. É melhor e pronto. É ruim também, mano. Tudo bem que é ruim, mas ele vai fazer mais do que o Wesley. E o Alione? Põe de vez em quando, fica queimando os argentinos aí, não põe os caras pra jogar. Ele põe o Diogo, mas não põe o Cristaldo, que às vezes vem bem. Aí já não dá ritmo pro cara. Ah, Dorival, você é muito fraco, velho. Juro por Deus. Olha, ah, ele tá perdido, esses viu, Dodô? São, vocês acabaram de ouvir, os ingredientes básicos para uma queda para a segunda divisão. Fizeram e seguiram a cartilha risca. E olha, o que teve de chance do Palmeiras sair? Isso é verdade. O que teve de oportunidade, ainda tem. E ainda tem. Não vai cair, Domênico. O que teve de chance, viu, mano? De já foi. Escapar. Eu vou lavar minhas mãos, velho. Porque eu graças a Deus. Acredite até a última rodada. Mas aí ainda acredita, é diferente, né? Mas você já sabe. Eu sou um cara, mano, que eu vou estar lá vendo o jogo de novo. Não, mas você falou que já caiu? Não caiu, não, velho. Pra mim, pra mim, pra mim, só um milagre. Um milagre. Sabe aquele. Acabei de falar, você não ouviu falar. Quando eu ouvi, o Sombra que manja aqui. Quando que acontece eclipse, assim? Raro, né? Raro. 5, 10 anos. Se passar um eclipse, o Palmeiras fica. Domênico, não é assim. É mala branca pra Flamengo e mala branca pro Santos. Não existe mala branca porque o Palmeiras tá quebrado. Ele não tem dinheiro. Quem põe 115 milhões, coloca 120 ou 125, Domênico. Vocês estão brincando. Estão brincando, só de brincadeira. Eu tô dando uma alternativa viável pro Palmeiras ficar na Série A. No fim de feira que o Santos tá, se mandar mala branca pra lá, vai perder dinheiro. Uma coisa que surpreendeu ontem não foi o resultado. Avisando. Eu achava que o Palmeiras não ganharia do Curitiba. Né? Mas não foi o placar, foi a forma como o Palmeiras perdeu. Não teve chance. Um time que tá pra cair. Meu, o Curitiba jogando com a vida, cara. Os caras dando a vida pro cara na bola. O Palmeiras deu um chute a gol. Não teve um chute a gol. Olha. Como é que você quer ganhar? Não, teve um chute lá do Wesley, chutou, que era também fome, desgraçado. Se ele toca no meio, sai o gol, porque o Henrique tava entrando no meio. Ele chutou, cruzado. Tinha que rolar aquela bola. O goleiro espalmou e quase um cara fez. Depois eu vi. Foi o único lance de gol do Palmeiras. Dizem que o Dorival já entregou a toalha. O que eu sei que eu tenho que fazer? Agora quer ir embora? Não, deixa eu falar o que tem que fazer. Tira ele, põe outra pessoa que entre um pouco mais animada, pelo menos, para fazer esses últimos jogos. O Figueirense fez isso. Eu, se fosse os caras hoje, já tinha tirado. Ontem mesmo já manda embora. Não vai ficar com ele o ano que vem mesmo. Põe o Dodô. Ou você tá pensando... Ele tem contrato até junho. Ô, Paulo Nobre, dane-se. Tem contrato, tem um monte que tinha lá. É ruim, é fraco. Nós não podemos ficar com o Dorival. Se ficar com o Dorival, vai pra C. Vai trocar com a portuguesa. Juro por Deus, vai pra C. Com o Dorival, juro, não dá. Não dá, tô falando sério. O Dorival é fraco. O time é fraco? É fraco. Mas dá pra fazer alguma coisinha melhor que esse time que é fraco. Então tira ele logo. Porque é o seguinte, vou repetir. O Palmeiras não é pior que o Goiás. Ele não é pior que o Chapecoense. Ele não é pior do que o Figueirense. Não é pior. Mas nem não que o Flamengo é pior. Nem igual. Que o Flamengo. Nem que o Flamengo é. E não pode estar nessa posição. Ele não é pra estar disputando título. Tá muito longe de ser título. Mas ele tava lá em décimo, sei lá, segundo. Tinha que estar. Já fora do rebaixamento, já tem que estar. Igual os caras estão lá. Bom, ô Benjamin, vamos dar recado aqui que o Sombra chegou? Ó, e só mais uma coisa, Domênico. Que eu não aguento mais falar. Deixa eu falar uma coisa. Se o Palmeiras ganha do Inter e o Vitória não ganha do Flamengo, a gente não cai mais. O que é? Se o Palmeiras ganha do Inter... Não vai ganhar do Inter. Calma, deixa eu acabar. E o Curitiba só empatar. Não, o Vitória... Só empatar, o Palmeiras escapa. É, escapa. Então escapa, ainda porque o Palmeiras tem uma vitória a mais. É. E o Flamengo, vai com o time reserva. Mas quem disse isso? O Flamengo parece que já deu férias. Aí tá dando férias. Ah, mas aí tem que multar, hein? Tem que multar essas pessoas aí. Não tem não, não tem não. Falta de respeito. O Flamengo e o Santos não tem nada a ver com a desgraça que o Palmeiras se colocou. Que ajuda aí, pô. Ah, não, certinho. Tá certo, não quero saber. Porque o ano que vem, se acontecer a mesma coisa, o Palmeiras ia fazer a mesma coisa. Não é nada. Se já não fez, hein? Se já não fez. O Palmeiras não tem nem time reserva. Ah, não, mas aí você vê que os clubes não são nisso. O Palmeiras tem que fazer a parte dele, mano. Já tinha que ter feito. Se o Palmeiras tivesse ganhado do Sport, que lugar que tava o Palmeiras hoje? Os clubes têm que manter os times principais até o término da competição. Pra salvar do rebaixamento, é que lá, 42 pontos, outro com 38, 4 pontos. Precisava só do empate. Você quer um exemplo, Domênico? Todo mundo fala aqui que o futebol brasileiro deveria ser unido, é nesse tipo de momento que deveria mostrar que são unidos. Mano, eu vou falar real. RG, não tô fazendo média, não. O São Paulo no Campeonato Paulista, se não fosse o São Paulo, quando ele teria caído? Quando o São Paulo venceu a Juventus jogando na... Você tá querendo falar o quê? Os clubes são... Os clubes, boa. Mano. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui, por favor. Posso terminar, por favor? Termina. O negócio é o seguinte, mais na um boa... Monólogo. Não, é monólogo. É, eu vou dar minha opinião aqui, depois vocês podem discordar ou concordar. É assim que funciona. Com relação aí, ao profissionalismo, à ética e à moral, o São Paulo foi extremamente ético e teve uma moral lá em cima, velho. Naquele Campeonato Paulista, em que a última partida não valia nada pro São Paulo, e o São Paulo colocou o time principal pra jogar contra o Juventus aí e ganhou o jogo. O Corinthians, ele tinha condições de escapar por ele próprio? Tinha. Só conseguiu perder pra Portuguesa Santista jogando no Pacaembu. No jogo em que eu estava. Eu estava ali, naquele jogo. Todo mundo ficou abismado, tá certo? Quando o São Paulo fez o gol ali com o grafite ali, salvou o Corinthians. Ninguém gritou São Paulo, São Paulo, obrigado São Paulo. Mas o sentimento que os clubes deveriam ter, porque o torcedor não grita. O torcedor, ele é aquele cara orgulhoso, ele nunca vai falar obrigado São Paulo. Não vai dar o braço a torcer. Mas o clube, quando é decente, o clube, quando vai lá e faz o negócio de maneira profissional, ele coloca o campeonato, ele não pode colocar o campeonato à mercê dos outros. Então foi com relação a rebaixamento só não, Domênico. A mesma coisa, se tivesse um outro clube brigando aí com determinado time que fosse enfrentar o Santos ou o Flamengo pelo título, eu acho que o Flamengo tinha o dever e a obrigação de colocar o time principal pra jogar sim. Assim como o Santos ou o Corinthians, se tivesse na última rodada também e tivesse que jogar um jogo que talvez não valesse mais nada, tinha que entrar com força máxima sim. Eu acho que isso é questão de ética e moral. Você pode discordar, como sempre. É engraçado, você fala em ética e moral e manda dar mala branca. O que tem de legal na mala branca? Não, ilegal não. O que tem de legal? Se o dinheiro sai, já te falei isso, se o dinheiro sai sem nota... E se for contabilizado? Na minha opinião, é amoral sim. Por que amoral? Eu acho. É um dinheiro declarado, o clube pode dar pra quem quiser, é um bônus. Então, a tua opinião, na minha não é. Você quando dá a caixinha de Natal, você pede pro carteiro te dar nota? Mas não dou. Você acha o lixeiro te dá nota? Você acha engraçado e você defende a ética, sim. Você defende tudo, né? E prega o contrário. Por quê? Bala branca não é ilegal, mala preta é. Você tá equivocado, não confunda galhos com bugalhos, velho. Tá de brincadeira. Você já deu, vou ter que concordar com o mano. A mala branca você foi infeliz agora. O Palmeiras chegou aqui... É diferente, mala branca e mala preta. O Palmeiras chegou aqui por méritos próprios. E quem falou o contrário? O Palmeiras que se vire. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Santos não tem nada a ver com isso. Mas amanhã não reclame, amanhã não enche o saco. Eu sou contra entregar jogo. Entregar jogo. Mas o mala branca não é pra entregar. O mala branca é pra você ganhar hoje. Eu tô falando de outra coisa. Outra coisa. São duas coisas distintas. Ele colocou. Eu sempre fui contra mala branca, mala preta, mala azul, mala roxa. Eu sou contra. Se vocês são a favor, ótimo. Não vou entrar no mérito. Agora eu tô falando o seguinte. Eu também. Quem dá mala branca recebe mala preta. Não, negativo. Negativo. Fale por você. Não sei. O Flamengo. Você tá defendendo quem? O Flamengo e o Santos não tem nada a ver com os problemas do Palmeiras. Nada. O Corinthians, quando jogou lá... Também acho que não tem nada a ver. A torcida do Palmeiras mandou lá entregar pro Palmeiras Fluminense pro Corinthians não ganhar. Queriam bater... Quem era? O Diego Cavalieri? Na época era o Deola. Não me lembro qual foi xingado. Eu sou contra entregar jogo. Agora, deixa eu te falar. Que nem o cara falou hoje. O Flamengo jogou ontem com o time completo. Um lixo. Porque já não tá nem aí. O Santos. O Santos jogou com quem ontem? Com o Pelé? Não. Jogou com o time que tem. Mas não jogaram bem porque não tinha uma mala branca. Os jogadores são desinteressantes. Então, se o cara joga pelo dinheiro, eu sou contra isso. Mas é que tá. Do clube dele, é de outro. Gente, é um bônus. É um bônus. Se você declarar esse dinheiro. Bônus você recebe da tua empresa. Negativo. Negativo. Positivo. Se você recebe um bônus de determinada outra empresa que queira te dar um agrado, por que não? Agrado? Ué, se o dinheiro for declarado, por que não? Eu trabalho. O que tem de legal aqui? Se eu trabalho pra Rádio Energia, eu não vou aceitar que a Rádio Jovem Pan me dê um dinheiro. Desculpa. Eu não vou aceitar. Tem uma coisa com a outra. Pra mim tem tudo a ver. O bônus. Pode ser um patrocinador bacana. Bônus. Pode não ser o clube, pode ser um patrocinador. É mala branca o nosso cérebro. Só um minuto. Por quê? Bônus. Sabe o que é bônus? Bônus você não pode ganhar de uma outra empresa? Por que não? Porque bônus é a tua empresa. Bônus é um extra, gente. Você tá de brincadeira. Extra pago por uma outra empresa? Pode ser empresa, patrocinador, quem quer que seja. Se o dinheiro for declarado, não tem por que dar esse chinique. Qual é o patrocinador do Palmeiras? A Adidas vai dar um bônus pro... E se o Paulo Nobre quiser dar um bônus aí pra Flamengo e Santos? O que tem a ver? Ué, tá errado. Por que tá errado? O dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Na minha opinião, tá errado. Se você quiser dar um dinheiro pra determinado amigo seu, você dá. O dinheiro é teu. Se você aceita dinheiro de outras coisas, empresas concorrentes... Eu não tô prejudicando ninguém. Tô fazendo o meu trabalho. Você não tem caráter. Por que não tem caráter? Ué, porque você precisa... Você foi uma grande bobagem. Não, você precisa desempenhar um papel a mais. Você recebe o teu salário da tua empresa. Não é um papel a mais, você não tá entendendo a situação. Eu vou explicar. O Santos, ele não tem mais ambição no Campeonato Brasileiro. Pra ele, tanto faz como tanto fez. Benja, escute. Por dinheiro que escute, outro tem? Escute. Me responde, o negócio, calma. Por dinheiro? Tem, lógico que tem. Ah, então, eu vou te explicar o porquê. Ah, o negócio é o seguinte. Então não exige mais nada no futebol. Exijo sim. Não exijo não. Sim. Exijo não sim. Exige a respeito de quem... Quando você tem... Não quando você tem respeito quando o assunto difícil. É só dinheiro. O negócio é o seguinte. Quando você não tem mais ambição nenhuma no campeonato, quando você tá ali pra cumprir tabela, como é o caso de Flamengo e Santos, me desculpa, o jogador ele não vai dar o quê a mais? Porque ele fala... Já foi, gente, já foi. Agora, quando chega uma motivação que seja financeira, e vamos parar de hipocrisia assim, porque no futebol, quando você coloca dinheiro na mesa, a coisa acontece. Sim, dinheiro, a coisa acontece. O dinheiro do seu clube. O dinheiro, o cara recebe, esses caras recebem hoje 400, 300, 200, 100, 200, 250... É da tua empresa. Se amanhã você não tá ganhando dinheiro pra lesar ninguém. Você tá ganhando dinheiro pra fazer o seu. Se o Paulo Nobre chegar pro elenco do Palmeiras hoje e falar assim, negócio é o seguinte, pra escapar do rebaixamento, ó, eu tô dando o meu bolso, 1 milhão, 100 mil, 1.000 reais, é uma outra história. Aí eu acho que é normal, isso aí faz parte. Sim. Tô tudo recebendo bem. A minha empresa. Tudo bem. Agora vem um terceiro que não tem nada a ver com isso pra eu ganhar, pra eu correr a mais, porque o cara tá me dando lá 10 conto a mais. Tá louco, ué. Dinheiro declarado? O que tem de legal? Falou? Isso já são outros. Se for, quem né? falou que bicho? Quem falou que mala branca é declarado? Ué, quem falou que bicho é declarado? Eu tô falando de mala branca. Ué, bicho também não é declarado e todo mundo não recebe sei. Todo quem jogo. Falou que não é declarado? Gente, não vamos entrar em desdobramentos. Só citar, se eu souber que o meu time, de coração mesmo, se eu souber que o Santos, pela grandeza que é, tamanho que tem, recebeu mala branca, seja lá o que for. Eu, como torcedor, eu vou me sentir desmoralizado. Pô, bom, para! Se alô. Ilegal não é, no mínimo, eticamente, é desconfiável, né? Estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM, tem torcida Peugeot Estádio 97. É, São Paulo e Figueirense. Olha, São Paulo e Figueirense no Morumbi... Pode, de repente, acabar sendo até a despedida do Rogério. No Morumbi. Porque vamos supor que o São Paulo não passe pelo Nacional da Colômbia, o Atlético Nacional sim. da Colômbia, o último jogo do Rogério, se ele for... É esse que ele quer entrar com o filhinho dele? Se ele for abandonar a carreira, sim. Esse, em tese, deve ser o último jogo oficial. Tá que o Muricy falou... Por isso, esse fim de semana falou: não sei se ele vai parar. Você viu o que ele falou? Que ele quer entrar com o filhinho. Tem muita gente dizendo, que ele tá em dúvida. É, mas sabe o que chamou a atenção? Você assistiu a entrevista do Aidar lá, do presidente? Não. Ele foi, eu vou te falar, puta, eu não gosto muito de ver as entrevistas dele. Então, cara, mas ele foi estranho. Ele costuma falar demais. O repórter perguntou pra ele, e o Rogério, tal, vai parar, não vai parar? E aí, o que você acha, tal? Olha, como torcedor, claro, quero que o Rogério continue, tá, levantou essa bola, né? Aí o repórter falou, e como presidente? Ele falou, aí eu tenho que pensar. Pensar? Porra. Bom, olha, ainda que ele tenha todo o direito de como presidente, lógico, tem um... Sim, você tem lá, porque vai envolver, uma renovação, de contrato. Quando você é presidente... Você também não deixa de ser um torcedor. E muitas vezes você tem que saber colocar o torcedor de lado e agir como presidente. Só que eu acho que o tipo de coisa que ele não deveria falar num programa de nem de pequena expressão, não deveria falar. O que dá uma conotação de tipo, ó, não querem que o Rogério continue. Ou tô errado? É, lógico. Se ele fala isso. Ou no mínimo não estão esforçando, né? Agora eu acho estranho, porque eu soube que há uns 2 meses atrás ele tava tentando falar com o Rogério pra não parar. Olha, Benja, mas aí foi contraditório, viu, Benja? Porque o vice, que eu não lembro, Ataíde falou na Bandeirantes sobre isso, e ele disse o seguinte, com todas as letras: nós, da diretoria, não vamos, tipo, insistir pro Rogério continuar. É uma decisão do Rogério. Quer dizer, é tudo muito estranho. Uma coisa mas que a decisão você chegar tem que ser e dizer, do Rogério também. É uma decisão do Rogério, é uma coisa. Mas outra coisa você fala, nós queremos mas o Rogério. Eles não manifestariam, por exemplo, um papo, entendeu? Vamos, Roberto, Rossini, mais 6 meses, mais um mês. Por exemplo, o Rogério chega e fala assim: eu não quero, tô irredutível, acabou, é fim de papo, é isso e fim de papo. Aí os caras não tem que falar nada. Claro. Agora, a partir do momento... não sei... Tá, mas é isso que tá, né? Aí os caras têm que ir pra cima e falar, então vamos continuar. É isso que tá. É. O que eu sempre falei, que há umas semanas que eu falo que eu tava na dúvida, é porque eu nunca senti firmeza do Rogério Ceni nesse último mês, 1 mês e pouco, 2 meses, uma convicção dele em falar que vai parar. Eu não vi nenhuma das vezes que eu vi o Rogério Ceni dar uma entrevista. Dessas últimas. Né? Dessas últimas. Eu não vi o Rogério Ceni falar dia X de dezembro é meu último jogo. Não vi. É, mas, RG, embora eu tenha considerado o Aidar um ótimo presidente na década de 80, e ainda possa acreditar que ele ainda possa ser um bom presidente, e não falo isso como fã do Juvenal, não sou fã do Juvenal, eu sou fã do São Paulo Futebol Clube, muito pelo contrário, tive muitas restrições também ao Juvenal, mas toda vez que esse nosso presidente do São Paulo abre a boca publicamente, eu vou te falar, ele sempre marca um gol contra. Causa estragos. Ele vem e prega que tem que haver união entre os clubes, e no mesmo discurso ele chega e fala que os presidentes dos clubes que votaram no regulamento do Campeonato Paulista sofrem de falta de massa encefálica. Então como que você quer a união dos presidentes? Espinafrando os caras. Será que você dá uma espinafrada? Tudo bem. Você pode achar, senhor presidente, pode achar que falta massa encefálica. Verdade. Pode achar. Mas se você quer se unir a essas pessoas, você não pode. Não pode externar isso. Né? Não pode externar isso. O senhor pode achar que o Rogério não deve continuar no gol de São Paulo. Tem todo o direito de achar. Mas não externe tal situação. Não externe tal situação. Pra que isso? Meu Deus do céu, hein? Bom, vamos lá. Continuando com o programa, 3284-7097, mas antes do primeiro ouvinte, um recado muito importante do Mano, do Ticket Alimentação. O Mano vai falar do Ticket Alimentação, que de repente pode ser um importante presente para você, empresário, hein? Opa, com certeza. Ouvidos atentos agora, hein? Ouvidos atentos, Benjamin. Tá aí? Tá ligado? O bagulho é o seguinte, mano. Você já notou que o mercado tá sempre mudando, né? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, amigão. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá panguando aí no tempo? Tá panguando? Tá nada, eu sei que você tá antenado, cara. Agora, pra manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aquele presentinho de antigamente. Calendário, canetinha, velho. Aquela cesta de Natal que é ridícula, é tosca, velho. Vem fubá, feijão preto, molho de tomate... Lata de milho. Lentilha. O que você vai fazer com esse monte de porcaria, velho? Você tá de brincadeira, mano. Presta atenção agora, velho. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Facilidades na sua empresa e, é claro, amigão, um Natal muito mais animado para todo mundo, cara. Com ele fica fácil preparar aquela super ceia para a família toda ou então aquele churrascão para a galera, velho. Isso porque ele traz milhares, velho. Não são centenas nem dezenas, são milhares de estabelecimentos credenciados Ticket. Amigão, seus funcionários vão poder escolher onde, como e o que eles vão comprar. Agora a sua empresa ainda pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros, cara. É isso aí, em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, hein? Tudo isso com frete grátis, hein? Que boiada. Pronto pra mudar de vez o jeito de motivar e incentivar os seus colaboradores, Rodrigo Landucci? Você que é dono de empresa? É, então acessa aí, ó, tanatal.com.br. Vou repetir, hein? Vamos lá. tanatal.com.br. Contrate já, amigão! Vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097. Toca, Asdruba! Ô, Sombra! Fala, Catra! É o seguinte... Diga! A porcada precisa da ajuda do Flamengo. Precisa, mas você como flamenguista quer que o Flamengo ajude? Eu não sei, irmão. Eu sei que eu gravei uma música. Você gravou uma música? É mesmo? Dizendo porque a porcada detonou no Flamengo, agora eu quero ver, irmão. Vai ter que torcer pro Mengão. Rapaz, é verdade, é verdade. Então daqui a pouquinho teremos música? Isso aí, irmão. Beleza, com você mesmo? Comigo mesmo. Perfeitamente. Então daqui a pouco, música do Catra aqui no estádio 97. Mano, tem ouvinte na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Alô, mano. Quem fala? Rafael. Rafael do quê? Rafael Hirano. Hirano, mano. Isso. Nome de tempero, mano. Pega lá um Hirano e joga na carne. É verdade. E vem bem picadinho, né? Alô? Ô, Rafael, quantos anos, mano? 33, mano. Aí é RG número 2, 33. É. Eles ficam aí tirando sarro, o Domênico não tá rirando de nada hoje não. Tá bravo, bicho. Ele tá nervoso mesmo. Ah, o Domênico tá parecendo que tá na menopausa, mano. O Domênico mentalmente está um morador de rua, né? Pô, você sabe quando o Palmeiras perdeu? Quando você chega na rádio, ele tá falando com música, com... com o Pagani. É, quando você chega na rádio, ele tá falando de música. Você não pode falar? Faz 15 anos que é. É, porque o Palmeiras há 15 anos não ganha nada. Mas vou te falar, o Palestrinha foi morador de rua, rapaz. Estava vendo uma matéria na Folha de São Paulo hoje. Aquela. Vocês viram que loucura, uma modelo que tá na Cracolândia há 2 anos. Que pode acontecer, meu, que absurdo, meu. O que, que é? A mulher virou um. É, a mulher virou em crack. Dependente de. É. A mulher tá morando lá no, na rua da. Ali, como chama ali perto da Santa Ifigênia lá? Glicério. A mulher virou um crack. São Paulo Holanda, é isso aí. E as emissoras, e duas emissoras de TV desses programas sensacionalistas, disputando a mulher e comprando ela com um maço de cigarro e um chocolate. Meu, mas ela é gostosa, senão eu vou lá buscar ela. Tira sarro disso. Ah, não brinca não, mano. É triste pra caramba. Não, eu só tô dizendo que eu vou recuperar ela, meu. Vou ajudar. Triste é você que não deixa ninguém ajudar, meu. Não, vou ajudar triste, também. É triste. Vai. Ô, amigão, qual bairro você tá falando aí? Eu tô falando da Penha, mano. Penha é nóis, o meu pé do Tico Atira. Ô, tamo do lado, hein, do lado. Não, pera lá, calma lá, não queima a largada, mano. O bagulho é o seguinte, ó, amigão, aqui pro censo do Estádio 97, você trabalha com o quê? Eu sou vendedor de marketing. Vendedor de marketing. Você já recebeu algum benefício da tua empresa, como se fosse uma mala branca, velho, ou não? Olha, mala, mano, nessa parte, assim, de marketing, infelizmente, às vezes acaba, no meu setor, às vezes acaba... Peraí, você falou... Mas a nossa empresa, por exemplo, que a gente trabalha, a gente é contra isso daí, né? Mas mala preta, esses negócios de bola, tem bastante em agência, né? Vendedor de marketing? Me diz uma coisa, o cara chegou e me dá 12, dá uma dúzia de marketing. Como que é vendedor de marketing? Não. Merchan. Não, a gente mexe com materiais de pontos de venda para marketing, né? Ah, as empresas. Tá. Ou é displays... adesivos, comunicação visual em geral, né? Semana passada eu tava lendo uma... E a nossa empresa fica na Vila Ema. Na Zona Leste, na quinta-feira. Zona Leste, na quinta-feira. Inclusive, mano, eu te conheço, nós temos um amigo em comum aí, que é o Cadu, que tá lá na Austrália. Ô, Cadu, gente fina, Cadu. Mano, japonês, mano, nessa... é nóis. A gente tava no aeroporto, tava lá com você também. Quando eu vejo o mano defendendo essas coisas, eu me lembrei agora de uma matéria que eu vi na quinta-feira passada do advogado daquele Fernando Baiano, que é o lobista da Petrobras. Falando, olha, nesse país não se coloca um paralelepípedo sem se pagar propina, bola, essas coisas. Justificando. Ele quis justificar que é uma cultura do Brasil hoje, dessas licitações, dessas empreiteiras, dá um turu a mais. Você entendeu? Aí eu vejo o mano falar esse negócio de mala branca, não, é um turu a mais, qual é o problema? Esse é o problema do Brasil. A corrupção nesse país está tão enraizada... Mas peraí, você tá falando que mala branca é corrupção? Pra mim é um tipo de corrupção. Eu não acho, discordo completamente. A corrupção nesse país está tão enraizada, é uma coisa que já tá tanto no DNA do povo, Mano, eu só acho que é hipócrita, Mota, as pessoas pensarem que isso não existe. Isso aí existe desde a época do Pelé e sempre vai existir, tá certo? Na minha opinião, o negócio é o seguinte... É igual, por exemplo, o lixeiro. O lixeiro não é obrigado a levar na frente da tua casa quando o saco tá muito pesado. Vocês sabem disso. Quer dizer, você não põe o lixo, você não sabe. Mas o negócio é o seguinte: o lixeiro não é obrigado a levar quando o saco tá muito pesado. Se você der 10ão pra ele, o cara leva. Ele leva até a gente. Ele não tá praticando um crime. A mesma coisa, você vai lá no restaurante, o garçom ele é obrigado a te atender. Você paga por isso? Mas se você der um agradinho lá, ó, que nem um casamento, dá um pichulé a mais pro cara, o cara traz dois pratos de coxinha na tua mesa. Você não tá praticando um crime. Isso é um agradinho. Você tá tratando o nosso vídeo como um retardado. Não tô. Eu tô tratando o cara com a realidade que acontece. Há 3 anos atrás, fui colocar um negócio de internet na minha casa em Maresias, o cara foi lá, colocou. Eu falei, beleza? Ele falou, não, beleza não. Alô? Até aqui eu coloco. Dá pra puxar o cabo daqui pra tua casa, eu quero 200 pau. Eu falei, mas por quê? Ah, porque é assim. Eu falei, então não põe. Simples. Você ficou sem internet. Não, eu fui numa outra forma e paguei. Esse negócio você tá defendendo pagou a corrupção. Abraço. Você defende a corrupção. Pagou em abraço, não defendo corrupção. Você defende mala corrupção. Branca é uma prática normal você e comum no futebol. É que você vive numa bola e não sabe disso. Mas quem garante que o cara que não vai receber dinheiro não vai jogar com vontade? Aí que tá, a partir do momento que você recebe uma mala preta, é uma situação diferente, não, Mota. Não vamos confundir a coisa. Não, mas o cara pode falar assim, ó, se você não me der o dinheiro, eu não vou jogar com tanta vontade. O mano defende a sacanagem, velho. Bem, conheço uma pessoa... Não defendo não, é que você deturpa o que eu defendo a sacanagem. Conheço uma pessoa. Defendo, não sou hipócrita. Que tava lá com um negócio de internet em casa, etc e tal, mandando instalar a internet. Não era internet, TV a cabo. Aí o cidadão da empresa chegou, mas um dia a mais aí pode ter mais um ponto. Essa pessoa chegou e falou assim: você acha que eu sou ladrão? Você acha que eu sou igual a todos esses políticos aí do país? Foi você? Essa conta não é minha. Então, meu amigo. É humano. Esse cara, cara deve ter se borrado. Nossa. Se o cara liga na empresa. Ah, Ah, ah, se liga na empresa, já era. Gente, não vamos confundir corrupção com mala branca. Como não? Mala branca no futebol é uma prática aí que não inventaram ontem. Desde que a bola isso aí, fica. Desde que a bola é redonda, não, existe, tá existe, que, existe, tá errado, certo? E não existe absolutamente nada na lei que diga que isso é ilegal. Diferente de uma propina. Não compare isso com bugalho. Vamos deixar o... Lógico, você, Rafael, dê sua opinião. O time dele. Na minha opinião é o seguinte, no meio do futebol, o que acontece? O pessoal, hoje não existe mais amor à camisa, entendeu? Não é igual antigamente, que o cara jogava 5, 10 anos no mesmo time, tinha aquele amor à camisa e o cara jogava pelo time mesmo. Hoje não, hoje tudo, infelizmente. O último vai parar no ano. É movido a tudo dinheiro, cara, infelizmente. É, o cara, ganha, o cara já ganha uma... Eu concordo também com o Deja tá falando, que realmente o cara ele tem por obrigação de já tá ganhando o salário do clube, que não é um salário baixo, é muito acima do que hoje o povo brasileiro ganha. Ele tinha que fazer a obrigação dele. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Só que, infelizmente, no Brasil, isso, principalmente jogador de futebol, na minha opinião, acontece muito isso. Os caras são movidos a dinheiro. Eu não falei isso. Colocam um turu a mais ali, os caras vão dar o sangue e vão jogar muito mais, com muito mais vontade. Eu não falei isso. Mas eu não falei isso. Infelizmente, é isso. O que eu falei é o seguinte. Né? O que eu falei é o seguinte. Se o problema é dinheiro, o que o Paulo Nobre fala é o seguinte. Olha, se vocês não caírem, eu tenho uma grana a mais. Totalmente normal. Totalmente normal. Se é certo ou errado, cada um fala, pô, o cara já ganha bem, isso é uma outra discussão. Mas aí é um dinheiro que tá vindo da empresa que o cara trabalha. Aí pode ser esse incentivo que vocês falam, olha, tá aqui. Agora, você receber de uma outra empresa para você se dedicar a mais, isso é um absurdo. Bom, o Rafael, e que time você torce? Eu torço pro Corinthians, mano. Ah, Coringão, falei, mano, é nóis. Eu falei? Ô, amigão. Bem, às vezes acontece. Ó, amigão. Oi. A Libertadores mandou uma mensagem lá pro Parque São Jorge. Ah, não, mas aí. Welcome back. Ó, eu achei que até duas, três rodadas atrás eu tava meio em dúvida assim, viu, mano? Mas agora acho que a gente assegurou e garantimos a nossa vaga. Quem ainda pode tirar do Corinthians a vaga? Grêmio ou Fluminense? Acho que mais próximo, pelo que eu tô vendo, é o Inter. Porque o Inter pega o Palmeiras que tá nessa fase, mas né? Mas é difícil, hein? É três pontos garantidos aí em cima do... Infelizmente aí pro Dodô aí, mas na minha opinião é três pontos garantidos em cima do Palmeiras. Inter, né? Tomou de Chico da Chapecoense. Chuletre Chico. Chico da Chapecoense. Tá andando muito Corinthians, com a Chico. É. Corinthians tem 66 em terceiro, Inter 63 em quarto, Atlético 61 em quinto. É que o Atlético vai ganhar a Copa do Brasil, então automaticamente ele estará, né, Regina? Não sei se ganha, não. Ganha sim. Se bobear, o Cruzeiro leva não tudo, tem mais jeito, é galo. Mas com esse time aí, o Corinthians ele tem que dar uma reforçada aí pra pegar Libertadores ano que vem com Cruzeiro, Atlético jogando desse jeito, São Paulo. Pô, o Corinthians tem que dar uma reforçada aí no mínimo, acho que na frente aí mais um atacante estilo Guerreiro aí também e mas um lateralzinho, né? Ô, amigão, desculpa, o Cruzeiro, o Corinthians aí desfalcado do Guerreiro, ele ganhou aqui em São Paulo jogando no Canindé e ganhou no Mineirão. Do São Paulo, ele ganhou também. Do Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, ele venceu também. É que depois tomou 4 na lomba lá, mas venceu também aqui em São Paulo. Então o Corinthians aí fez frente pra esses times aí. Não, eu concordo. O Corinthians ele tropeçou contra os capengas do Campeonato Brasileiro. É que eu acho duas coisas. Primeiro, a Libertadores é um campeonato totalmente diferente, né? Os caras entram com uma vontade muito maior do que, acredito eu, do que brasileiro e regional. Né? E também os caras, assim, eles já estão com um elenco bom. Eu acho que eles vão melhorar ainda mais também, né? Ah, mas desculpa, amigo. Eu acho que com relação a Libertadores, é que esse ano foi um acaso aí que não tivemos nenhum brasileiro nas semifinais aí da competição. Mas nos últimos anos, aí, se a gente pegar os 10 últimos anos, os brasileiros participaram de praticamente todos. Os brasileiros são, óbvio, os times mais fortes aí do continente sul-americano. Mas, mano, eu sou e o ano que vem eu tenho certeza absoluta que os dois de São Paulo e os dois de Minas, e pode ser que entre um do Sul aqui também, porque vão abrir 5 vagas aqui no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético vai vencer a Copa do Brasil, e possivelmente pode ser que ingresse aqui nesse G4. Uhum. Então, eu acredito, Portugal, na boa, cara, que o Brasil vai estar muito bem representado. Mas aí tá, esse os melhores times do Brasil vão estar na Libertadores. Este ano aconteceu o seguinte, o Grêmio, que é um time muito forte em termos de Copa, ele foi tirado pelo São Lourenço, e depois o mesmo São Lourenço tirou o Cruzeiro, e depois foi o campeão. Mas então, quer dizer, o São Lourenço, que é campeão argentino, tirou Grêmio e Cruzeiro e ganhou. Mas a pergunta do ouvinte, eu entendo que ela é pertinente, sim, mano, com relação ao elenco, ao reforço para o Corinthians. Uma coisa é você ganhar jogos, outra coisa é você ganhar campeonato. É a mesma coisa, o Cruzeiro ganhou, perdeu, mas administrou e levou um título. O fato do Corinthians ter ganho, do Cruzeiro, Isso não justifica que o time esteja pronto. Não, mas seja RG, esse o time para. Mas eu concordo que o Corinthians ele precisa de reforços. Assim, eu também concordo. Eu acho que o Corinthians ele precisa de mais um centroavante de qualidade. O Corinthians ele precisa ter mais um jogador na meia. O Corinthians ele precisa de mais um zagueiro que tenha qualidade ali para ser titular. Não adianta trazer um zagueiro para compor elenco. Tem que trazer um cara que venha para brigar pela titularidade ali junto com o Felipe, com o Gil, enfim. Cara, mas sabe com Anderson que eu Martins. Como que o Corinthians ele agora com uma estrutura dessa que tem atualmente, não consegue revelar jogador? Não é possível que não tenha um zagueiro. Mas eu vou te falar o porquê não vale a pena. O Felipe da vida. Ô, amigão, não revela, porque tivemos um exemplo recente aí de um menino de 11 anos que saiu do Parque São Jorge aí pra jogar em Portugal, cara. Exatamente. Eu vi. Aí que tá. Mas quem tá levando com isso? Então, alguém tá. O negócio é o seguinte, Portuga. Você numa peneira aí, você coloca 2 mil meninos pra fazer uma peneira ali, pra você tirar talvez 5 que virem profissionais e 2 que sejam diferenciados pra que você possa fazer um dinheiro, RG número 2. Você briga aí de 2 mil, você tira 5. Tá certo? Pra que você possa colocar ali dentro de um elenco. E 2 que você diga assim, você fala, não, esses 2 aqui são diferenciados e possivelmente vão ter potencial de venda futura. Sim. Tá bom. Você investiu ali em 2 mil. Quando você vai desfrutar, RG número 2, desses meninos, quando eles têm condições aí de estar atuando aí, talvez numa Copa São Paulo de futebol júnior, coisa do tipo, o clube, infelizmente, a Copa São Paulo já tem condições aí porque o menino vai ter 18 anos, mas quando você tem aí os campeonatos sub-15, etc e tal, o clube ele ainda não pode fazer um contrato de formação ali com o jogador e um vínculo profissional com ele. Tá certo? Porque a lei não deixa o clube fazer esse vínculo com um menino de 14, de 13 anos. Mas o empresário, ele chega lá no pai do menino, que é humilde, ele fala, ô, bacana, você mora aqui, porra, numa situação precária, né? Esgoto a céu aberto, pô, a criminalidade aqui no bairro tá complicada, né? Pô, infelizmente a comunidade aqui tá realmente, porra, complicado. O pai desempregado. O cara começa a olhar, assim, ao redor dele, RG, ele vê que a realidade dele é muito dura, ele mora numa favela, esgoto a céu aberto, tem um corpo estirado na frente da casa dele porque teve uma chacina. Aí o cara pega e fala, realmente tá complicado. O cara fala, sabe o seguinte, eu vi teu filho jogar bola, eu gostei do teu filho. Eu sou empresário de futebol, esse papel aqui, tá vendo esse papel? Se lembrando. Porque é uma procuração. Você pode assinar pra mim? Eu vou defender os interesses do seu filho. Porque o clube, se você deixar por conta, o clube não valoriza o menino. Você sabe como é que é. A pessoa humilde, RG, o cara tá numa realidade precária, o cara vai lá e assina. O cara pega e fala, e sabe o que mais? Eu gostei do senhor. Sabe ali embaixo aquela casa bonita ali no começo da viela ali na rua? Aí eu sei, sei. Então, aquele sobradão pode ser seu. Assina aqui que eu vou dar aquela casa pro senhor. Mas só fazer um chega lá, RG, mano. É muito mais fácil pro empresário dar esse tipo de agrado pro pai, porque ele vai diretamente naquele moleque que ele sabe que vai vingar. Ele pega pronto. Do que o clube fazer isso, porque o clube nem pode fazer isso, porque é ilegal. Mas é ilegal, isso aí é assédio. Um o clube não pode fazer um contrato profissional com um menino de 13. O empresário pode. Só um contraponto no que você tá falando. Aí me parece mais... existe isso, essa possibilidade sim. Só que com relação ao Corinthians, e o Corinthians em comparação a São Paulo, a Santos, enfim, até o próprio Palmeiras, agora começa a ficar esperto com relação a isso, eu acho que o Corinthians ainda está devendo com relação à estrutura para administrar a categoria de base. Não, mas RG... pela própria declaração de diretores e eu acho... lá do Corinthians. Eu concordo com você, mas tem muitas situações que o clube ele poderia melhorar mesmo. Eu concordo plenamente com você, você tem 100% de razão. Mas, por exemplo, esse menino de 11 anos que o Corinthians perdeu aí, você pega lá o pai, que às vezes é humilde, etc e tal, chega lá o empresário, dá uma assediada no cara, fala, ó, o negócio é o seguinte, eu não posso fazer um contrato profissional com o teu clube lá na Europa, mas o que eu faço? Eu te levo pra lá, te dou um emprego, tá certo? Ele caracteriza um vínculo do pai do garoto ali com o país que ele tá levando o garoto, dá um emprego de qualquer coisa pro cara pra ganhar um salário X, ele pega e fala, agora o pai do menino foi convidado pra morar na Europa, ele vai trabalhar lá. O menino, automaticamente, ele tá sob a guarda do pai, ele tem que ir junto, RG. Então ele desconfigura qualquer tipo de relação com o Corinthians aqui. Você não sabe se o moleque vai vingar mesmo ou não, né? O cara não, ele também não ia perder outra oportunidade... dessa daí na vida dele. Muito também, complicado, né? Velho. Eu não sei até que ponto que vale a pena investir tanto na categoria de base. Mas sabe um outro ponto de vista, que nem o Portuga aí, que já jogou também no, nos campos da vida. Eu jogou aonde? Jogou aonde? Jogou em salão. Tá louco, velho. Pelo amor de Deus. Eu já vi muito moleque bom, que você fala, pô, como que um moleque desse aí não virou profissional? Acho que hoje também tem muito cara que é filhinho de papai, sabe? Indicação... Eu acho que isso tá perdendo um pouco também. Porque tem muito moleque bom que o Kaká jamais deveria ter sido revelado. Isso sempre existiu, né? Eu também já vi. Eu já vi muito moleque bom, inclusive experiência própria, que bate com as duas, infiltra uma bola, cruza como ninguém. Então, assim, moleque bom tem que ir atrás, tem que tentar um bate-bola com a boca. E não dava nada por ele, só você. E Rafael, vou dizer mais também, além do que a Gabi tá dizendo. tá cheio de pai e de tio falando, o meu filho é uma sensação. É sensacional. Mas todo tio tem um sobrinho que não existe melhor no mundo. Todo mundo conhece o talento. Todo mundo conhece o talento, porque eu conheço o moleque. Rafael, mas eu vou contar uma coisa pra você. Em tal lugar. Eu vou contar uma coisa pra você, Rafael. Isso aí eu. Aí vira o Juninho. Eu não vou dizer o clube. Eu não vou dizer o clube que eu vou me comprometer. Mas eu vou te contar um milagre. Eu já vi em peneira o moleque ir na peneira, arrebentar na peneira, jogar bem pra caramba. Aí ele vai no bolo daquele monte de moleque, ó. Quem eu falar o nome amanhã, volta. Quem eu falar o nome hoje, volta amanhã. Quem eu não falar, tá dispensado. O moleque que arrebentou na peneira, isso eu vi. O mano também já deve ter conhecimento disso. O moleque não é aproveitado no clube, você tá dispensado. O moleque jogou bem. Aí o moleque levanta a sombra, vai pro vestiário, se troca. Hora que o moleque tá indo embora, encosta um cara lá dele. Pô, esses caras aqui não sabem nada. Vi você jogar, você é bom mesmo. Dá teu telefone aqui pra mim. Dá teu pai aqui pra mim. Aí pega e depois o moleque vai aparecer em outro clube, já pra Europa. Dentro do próprio clube, cara, tem cara interessado, às vezes, de mandar esse moleque bom embora pra pegar benefício fora. Isso eu vi. Verdade. Ninguém tá me contando. Eu tava lá. Eu vi. Ô, Rafael. Oi. Tudo de bom pra você. Obrigado, deixa esse palpite pra Corinthians e Fluminense. Corinthians e Fluminense é 3-0 pro Timão. Tá bom, então. Tá, eu só posso mandar um abraço. Ó, queria falar pro Rudy que eu fui duas vezes no show do Picadeiro, lá dele, muito bom. Bom, valeu, meu. Inclusive, uma das vezes que eu fui lá, o Ben já tava lá, gente boníssima também. Esse dia foi ruim. Atencioso, tirei foto com ele. Você pegou o Ben já num dia bom, hein? Ô, obrigado, volto sempre lá no Picadeiro, lá, e obrigado a 97 por lotar meu show. Show de bola, viu, Rudy? E eu queria mandar um abraço aí pros meus amigos aqui, não dá pra falar o nome de todos aí, que o pessoal tá me mandando mensagem pelo WhatsApp, no Facebook. Sim. Aí. Mas vou dar um abraço pra todos eles aí, pros palmeirenses também, que eu fico enchendo o saco aqui no Facebook. Ô, Rafael. Bravo comigo aqui também. Rafael. Oi. Quem te mandou um abraço aqui foi o William Lin, você conhece ele? Ô, o William Lin do Projeto Abraço, meu brother aí. Gente boa, cara. É, gente, um abraço pra ele. Ele tá aí com vocês também, sempre divulgando o Projeto Abraço. Pra quem não conhece, é um projeto muito legal também. Quem puder entrar no site pra dar uma olhadinha, vale muito a pena também, viu? Boa, show de bola. Eu também tenho o meu Projeto Abraço. Quem quiser participar... Pela frente ou trás? A Domênica tá convidada. O meu nome? Não. Projeto Abraço, menino. Vem aqui e me dá um abraço. É por trás ou pela... Projeto Abraço bom é o do William. É isso mesmo. Valeu, Rafael. Um abraço. Boa noite. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Um valeu. Vocês aí, Projeto Abraço pra você. Tchau. Valeu, um abraço. É. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Lamentável. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, né? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Pronto, consulte seu corretor. Olha onde estão parando as coisas. Benjamin Bach, preste atenção nas informações. Final de Sub-11. Meu Deus! Corinthians e Palmeiras disputando o final de Campeonato Paulista Sub-11, domingo, lá na Fazendinha. Aí o Corinthians acabou sendo campeão, etc e tal. E na hora das comemorações, bombas arremessadas. Bombas. Meu Deus! Mentira, bombas. Nas crianças. Bombas que não eram de chocolate! Bombas estouraram perto das crianças. Dizem, segundo a matéria da ESPN, que o artefato teria sido lançado por um parente de um dos jogadores corintianos. Segundo a súmula do juiz Luiz Fernando dos Prazeres de Souza, ambas as equipes arremessaram bombas após as comemorações de gols. E após o término da partida, fãs do Corinthians jogaram diversas bombas na comemoração da vitória. Aí o pai de um atleta palmeirense foi registrar boletim de ocorrência pelo incidente. Você tá maluco, mano? Só ratificando. Bomba. Quando tiver 30 vai acontecer a mesma coisa, vai calejando. Bomba sub-11. Só ratificando. Criança. Não, esse é o capítulo 2 da Mala Branca. Mas não se espanta. Não confunda as coisas. Não se espantem com essa notícia, porque eu posso ser de cátedra. Qualquer jogo relacionado a time profissional, que tem infantil, né? Juvenil, mirim. Meu Deus. Isso é normal. Sai cervejeiro. Neguinho, porra, neguinho puxa a faca. Neguinho vai. Nossa. Pode parecer radical a minha declaração, hein, mas, por exemplo, quem mora ali perto da faixa de gás, ele vai levar o filho pra ver uma granada de perto. Não é verdade, não é verdade, gente. O cara tem que viver a realidade, Sombra. O cara sabe, é verdade, RG número 2. Você pega lá um menino, você com 15, com 18, com 30, ele vai ver bomba no estádio. Que barbaridade. Que infeliz que você tá. Depois é verdadeiro, velho. Aí calma, depois eu falo na modelo da Cracolândia e eu tomo bronca dele, né, meu? É, mas é verdade. É uma barbaridade. Ô, mano, o garoto vai aprender a desmontar uma grana. Mas, gente, quem mora no extremo de São Paulo, que é normal ter chacina, o pai leva o filho pra ver a chacina. É verdade, fala, ó, se você se envolver com os caras errados, é assim a realidade, gente. O pai leva o filho lá, pega e fala, ó, tá vendo aquilo ali? Amanhã vai ser com você se você se envolver com os caras errados. É normal. Isso chama-se realidade. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Obrigado. Vocês vivem aqui nesse quadrilátero de ouro. Robin Crumb da fila. Você que é o cara mais bem informado aqui do estádio. Soletre mais o grupo bem informado. Mais bem informado do estádio 90. Não, mas fala isso. Não. Soletre e de olhos abertos. Soletre mais o grupo. Vai lá. Não, assim não dá pra falar. Não vou falar porcaria nenhuma. É, que isso, cara. Melindrou. O RG número 2, presta atenção nessa. Que juiz, porra, o Ben já tava me ameaçando fora do ar. Acontecendo aí. Calma. O Freedom é domingo, Mota. O Freedom. Porque é eles não erram, cara. Palmas! Boa! Palmas! Obrigado, bacana. Rudy Landucci, parabéns. Olha só, Luciano aqui. Meu, a Geliquinha curtiu, acabou de mandar um WhatsApp. Fala, parabéns. Não, ele não quer falar, esse menino durou, agora não vai falar mesmo. Olha só o que rolou, velho. Sobre promoveram um evento de craques do passado entre Brasil e Argentina na Arena Dunas em Natal. Tá quebrando o celular do outro. Não, é o fone dele mesmo. É o fone. É muita viadagem, né? Deixa frescura. Isso, afetou. Super chique. Aí, no domingo, dia 23, ontem. Sim. A Arena das Dunas em Natal recebeu lá o desafio internacional entre veteranos dos dois países. Meu Deus! Brasil e Argentina. Foi anunciado como um dos principais nomes da partida, o Cláudio Caniggia. Cláudio Caniggia é anunciado como um dos nomes. Mas só que o argentino não apareceu. Mas entrou aí no lugar do Caniggia um sósia. Tá brincando? Um sósia. Eu vi sem querer isso. Eu falei, pô, Caniggia aí. Cabelos longos, loiros, uma faixa, estilo similar ao do Astro. Com cabelos longos, loiros e uma faixa, estilo similar ao do Astro nos bons tempos. Daniel, Daniel Cordone foi o cara que entrou no lugar do Caniggia. Cordone também foi profissional na Argentina, mas não jogou, acho que em seleção, nada, mas foi profissional também. Outros nomes também não compareceram. Ariel Ortega, o Sheik e Júnior Baiano eram aguardados. Na balada. A falta de alguns dos principais nomes revoltou quem foi ao estádio. Nessa segunda-feira, hoje, o Procon de Natal amanheceu com diversas reclamações por propaganda enganosa. O órgão já definiu que vai notificar a Fênix Sports, empresa de marketing esportivo responsável pelo desafio. A multa pode chegar até 6 milhões, de acordo com a gravidade do caso. Essa matéria aqui é do UOL. Vamos notificar os organizadores, sim. É uma má prestação de serviço. Existe uma repercussão negativa, gente reclamando. Outra coisa é falar em Ortega e Caniggia, que foram prometidos e não participaram. E na Argentina isso já estourou, viu? Tá, mas tá certo. Já tem gente reclamando. Eu não sei o valor da multa, mas que tá certo. Eu vi hoje de manhã na televisão, tá vendo no... Eu falei, caraca, olha o Caniggia, é porque eu vim de costas. Agora Caniggia, loirão, fica... Como é que você promete? Não teve uma vez um clube do interior que o cara contratou o Viola e não era o Viola, que foi? Teve sim, chegou o Viola, você falou, que Viola é esse? Não foi o Santos que aconteceu errado? O Santos, sim. Era o irmão. O Santos era o outro. Teve uma vez que organizaram, eu lembro... Matuidi. Exatamente. Matuidi. Amigos do Matuidi contra melhores amigos de Matuidi. Você tá brincando? E ele não estava no jogo. E ó... Absurdo o que aconteceu. Aí, ó, segundo aí na matéria do UOL, a Fênix Sports foi informada por Atirson e pelo Mancuso de que Cláudio Caniggia viria para o jogo e que estaria escalado para o confronto contra a seleção brasileira. O ex-jogador não se apresentou e a Fênix Sports não foi informada da sua ausência por Atirson, nem tampouco Mancuso. Ei, não vou falar mais! Você mandou essa letra! Antes da partida. Mas, cara, nunca erra, não. Não, de favor. Antes da partida. Nunca erra. O comando técnico da seleção argentina, sabendo da falta de Caniggia, colocou em seu lugar Daniel Cordone, ex-jogador de Vélez, Racing, Newcastle... Mas ele foi anunciado como Caniggia? Aí a matéria não fala. Porque o rosto, porque o cara, ele estava estereotipado como Caniggia. Agora precisa ver se o cara foi apresentado como Caniggia ou não. É, segundo a matéria, diz, Daniel Cordone estava relacionado para o desafio desde o começo. Tem alguns detalhes parecidos com Cláudio Caniggia. Essa informação do Akirso. Mas mesmo assim... O cara de costas era igualzinho o Caniggia. Mas o Cordone jogou bola. Precisa saber se o cara foi anunciado. Ó, o Caniggia tá aí ou não? A Fênix Sports divulgou que em nenhum momento disse que aquele cara era o Caniggia. Ah, bom. Mas é um jogador parecido. Mas ela teria que notificar antes de que o Caniggia não estaria presente. Peraí, mas é que pô, mas deu escalação. Como o cara tem se o nego aparecido com o Caniggia também? É, então, mas deu na escalação não, o quê? Não. Número 7, Cordone? Cordone. Se deu, o menino tem que reclamar que é o Caniggia. Não, você foi no evento porque você queria ver o Caniggia. Não, mas o Cordone também é jogador. Ele é parecido aí. Mas não interessa, o Portugal. Não, a venda, a estrela, era o Caniggia. Tudo bem. Eu anuncio o Pelé. Eu anuncio o Pelé vem no estádio 97. Aí, quarta-feira, eu trago quem? Mas calma aí, RG. Aí que tá. O sósia do Pelé. É que quem foi ao jogo não foi informado de que o Caniggia não viria mais. Pois é, isso que eu tô falando. Mas e na escalação? Tá Cordone? Tá Cordone. É, mas não interessa a escalação. Deixa eu te explicar. Eu faço um evento com 10 DJs. Aí eu falo assim: olha, entre os 10 DJs tem o David Guetta. Mas ele não vem. Mas eu não falo que ele não vem. É, e bota um, e bota o outro. Você pega o seu Bento põe e bota 10, o seu Bento lá. É. Não, o seu Bento é muito diferente. É, eu tô falando, põe um cara parecido com o David Guetta. E aí? É, não pode. Você vendeu o espetáculo em cima de quem se anunciou. Essa Phoenix Sports é made in Brasil ou made in Argentina? Pesquisado. Ah, sei lá. Pero não mucho. Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de Bozano, mano. É, mano. Vai fazer a barba aí, mano? E esse cara não fez a barba, viu, mano? Ele foi lá pra Argentina no lugar do Caniggia lá e tentou dar um... Deu um miguezão. Deu um miguezão lá. Ele escolhe de peró. Pra trazer o Caniggia pra jogar aqui é uma moeda. Ele cobra caro, velho. É, Caniggia. O homem não... argentino, imagina. É verdade. Mas o Caniggia, ô, Caniggia, presta atenção aí. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Para você dar aquele tapa no visu aí, muito bem barbeado e com o cabelo para cima na balada e passar o rodo, pegar todo mundo. Além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar agora aí, a sua camiseta não vai estar aquela pizza, aquela rodela molhada, fedendo. Meu Deus, que nojo, velho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tá certo, vamos aos ouvintes, 32847097, ouvintes que vem no oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, marque um test drive. Também Grupo S, um nome construído com história, HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem torcida Peugeot Estádio 97 para São Paulo e Figueirense. É, São Paulino, quer ir no jogo? Domingo, 5 da tarde. Tem que ligar e dizer, quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Agora vamos a mais ouvintes, o telefone é o 3284-7097. Dodô. Oi. O locutor mais feliz do rádio vai falar com você. Olha o Asdrubal. O homem sorriso. Mas eu sou mesmo, eu sou mesmo. Oi, gente! A aura do Domênico sorri. Alô, não. Tá alô. Tá precisando de ajuda? Alô. Tá quem fala? Tá precisando de alguma coisa? É o Alexandre. Porra nenhuma. Alô. Demais, meu irmão. Tá precisando, de, tá precisando de alguma coisa? Não estamos precisando de mais nada. Já foi pro saco. Agora não ajuda mais. Alô. Alô, quem é? É Alexandre, Domênico. Alexandre, tudo bom? Beleza, Domênico. Beleza, você, Alexandre. Só um minuto, sombra. Os caras estão falando que ele foi anunciado como Caniggia, assim. É mesmo? A galera tá falando no Twitter que ele foi anunciado. Aí tá errado. Bom. Porque o Cordone era tipo, profissional lá, foi anunciado como Caniggia aí. E... Bom, quem tiver reclamações, ligue pro Portuga. Pode ligar. Eu conheço os dois. Tô defendendo os dois. Alexandre do quê? Verderame. Verde arame. A verde do arame, é verdade. Santista. Santista, né? Santista, já temos tudo aí dele, né? Tem muita ficha aqui, rapaz. Já foi passado, né? Ficha suja aí, né? Vai vendo. Faz tempo, hein, Verderani? Solete Xuja. Xuja. Ô, Verderani. Fala, RG. E o futebol do nosso time, quando é que será o complemento do seu nome? Alexandre o Grande, velho. Porque tá pequenininho aquilo lá, hein? Essa piada ficou tá distante. Feio, viu? O que acontece? Olha, RG, é que nem todo mundo fala, né? Que é um fim de feira, viu? Assistiu o primeiro tempo ontem. Vocês não sabem o que é final de feira. Que absurdo, né? Vocês não sabem, quer trocar? Tá tudo errado lá, viu? Time individual, né? Todo mundo querendo. O Robinho não querendo nada com nada. Não sei, porque acho que os caras não estão recebendo, né? Não sei, tá 2 meses sem receber, né? Sabe o que parecia ontem? Principalmente o primeiro tempo. O segundo não. O segundo foi correria, tudo. Teve uns 20 minutinhos ali de futebol. Mas o primeiro tempo parecia aquele jogo amistosíssimo. Que não vale mais nada. Amigos do fulano final, quando amigos do ciclano. Mas tá horrível. Tava aparecendo. Não, se é amistoso já não vale nada, né? Então fui redundante. Ah, vai sair do programa. Não, mas um... Não fique, por favor. Mas aquele... levante. Aquele amistoso bem sem vergonha. Não, é brincadeira. Mas e aí, cara? E você conhece aí os candidatos à presidência do Santos? Ah, eu não conheço. Eu conheço de nome o Pérez, só esse. Esse nós temos mais. Estamos mais. O navio que vai pro Canadá, eu não conheço. Canadá? Quando que é a eleição? Peguei me vibrando. Dezembro. Dezembro quando? Então, mas acho que tinha que fazer nos pênaltis. Tirando os pênaltis e escolher. Você imaginou? Já pensou? Meia dúzia de vovô batendo pênalti. A orla. O Aranha. Bota pra mim, vai vendo aí, ó. O Aranha. Com exclusivo, meu filho. Cada um escolhe um goleiro. Roberto Davi tinha ganhado o Vasco todo ano. Mas eu vou te falar. Cada um escolhe um goleiro e. Depende, que na próxima é o Edmundo candidato. Agora, o São Paulo ganhou, mas o Santos teve duas chances ali com o Giovanni. Agora, eu vou dizer um negócio pra você, velho. O Santos, a diretoria do Santos, sincero, e eu já falei isso aqui, eu falei na sexta-feira. O Santos não subiria, todo mundo sabe disso, né, na tabela. Mas teria muito pra descer, e desceu. Agora, virou um fim de feira, hein, cara. Se terminar, ainda tem tempo, né? Mas se terminar o campeonato, abaixo de Sport, Atlético Paranaense, pô, pelo amor de Deus, que vexame. Mas o RG... Tá faltando profissionalismo violento na Vila Belmiro. Primeiro, lá na Vila Belmiro, os bilheteiros chamam os torcedores pelo nome. Ô, seu João, tudo bem? Seu João? Chama pelo nome lá. Tá virando isso aquela mesmo. Aquela véia que fica com o chapéu mexicano, que ela aparece sozinha no Globo lá. Só ela chorando. Mas é torcedor assim, com o chapéu mexicano, que aparece no Globo Esporte. Aquela véia lá, só aparece ela lá. Ao respeito com o chapéu... Entendeu? Se não tirar o jogo, os jogos, ser profissional, como que vai pagar? Robinho, Damião, com 3 mil pessoas na Vila Belmiro. Aí fala, Vila Belmiro vai voltar com 10 mil pessoas, nunca vi isso. RG. Sim. Ontem eu tava assistindo o primeiro tempo, meu irmão é corintiano. Tadinho. Meu irmão é corintiano, ele é especial, entendeu? Então ele queria conhecer o estádio do Corinthians. Eu moro perto do estádio do Corinthians. E ele pegou ingresso lá, né? Ele se cadastrou e tinha o direito de um acompanhante. Ele me chamou, eu fui lá assistir o jogo. Sim. Do Corinthians ontem. Eu fui assistir o jogo lá. Você gostou? A diferença é muito grande, cara. Mas você gostou do estádio do Corinthians, velho? Sem brincadeira. Olha, eu gostei disso, achei bonito o estádio do Corinthians. Só que eu vi, feio aquela parte da arquibancada. Da torcida organizada lá do bandido. Tiraram a parte dos bandidos lá é feio. Tiraram as cadeiras, né? Olha, outra coisa. Os bandidos não, tem que respeitar as pessoas aí. Não, mas toda torcida organizada pra mim é bandido. Não, é, mas você bandido, não pode generalizar. Barbaridade, bandido. Todas as pessoas que moram numa favela pra você são bandidos também ou não? Não, mas a torcida é. Você tá generalizando um negócio que você não conhece, velho. Que tem bandidos, eu também acho que tem. Mas você tem que saber separar o joio do trigo. É a mesma coisa, tem um paciente que tá doente, ao invés de você curar o cara, você mata o cara. Você fala, não, é mais fácil matar do que curar. Mas tudo bem. Mas continuando. Depois, na próxima ligação, ele separa o joio e o trigo. Continuando, e aí? Discorra. Então, aí eu fui lá. Outra coisa que eu vi lá, que eu não sei se pode vender bebida alcoólica dentro do estádio. Lá tava vendendo. Dentro é estádio... não pode, só pode fora. Não, não, é estádio FIFA, velho. Estádio FIFA pode, segue as leis da... Ah, bebida não, sem álcool, animal! É sem álcool, cerveja. Que bebida alcoólica dava veneno? Cerveja. Sem álcool. Cerveja sem álcool, não, cego. É, aí pode. Você deu um gole pra saber se tinha álcool ou não? Não, eu vi ali pra mim. Então você tá subjugando novamente uma situação que você não conhece. Ah, mas é. Mas é sem álcool. Até na igreja vende cerveja sem álcool. Ah, não vende. É vender, é por isso que eu não vou mais de jogo. Se pegar você de advogado, eles estão salvos. Quantos deles, mano? Parei de ir. Mas, simplesmente, vamos lá. O que fazer do Santos? Eleição, caixa embaixo. O que fazer? Olha, primeiro, o Domênico tá aí, né, o Domênico, né? Aqui, tá. Ouvindo atentamente. O nosso time, Domênico, vai continuar nessa draga lascada aqui, Domênico. Porque não tem patrocínio, por quê? Porque não passa na senhora Rede Globo jogos do Santos e Corinthians. Então, o que os caras falam, os patrocinadores? Isso ajuda. Entendeu? Ajuda. Porque o time não se une, eles não se unem, entendeu? Inclusive, o cara da Rede Globo, o cara do Grêmio, falou lá, na entrevista, que ele... Escutou falar que o que importa para eles é Corinthians e Flamengo. Mas só uma observação. Eu concordo com essa coisa aí, que se discute e que todos poderiam ter a sua situação melhorada. Só que tem um detalhe também. E vou falar do Santos. A gente tem que falar do Santos, cada um com o seu problema. No caso do Santos, não se esqueça também que o Santos teve... quando conquistou a Libertadores e durante todo o ano, inclusive o Campeonato Brasileiro, Libertadores e o cacete A4, muitos jogos transmitidos pela TV Globo. Muitos jogos. Por quê? Porque tinha um time, tinha atração, tinha apelo, entendeu? Então, mas não foi muito assim, não, Não foi assim. Se o Cruzeiro passou. Quando sobra só o Santos, igual no Campeonato Paulista. Sobrou o Santos, não tem jeito, tem que passar. Não. Então os caras passam. Quando tinha o Neymar lá, quando tava disputando, teve sim. Passou, foi opção da Globo, colocou lá como opção e passou sim. Agora, tem que melhorar, cara. Não adianta você também ficar reivindicando passar o que na Globo? Aquilo que passou ontem? Então, e outra, RG, a torcida do Santos também, não prestigia o time nem no também, estádio, vai prestigiar na TV. Também não dá. Óbvio que não. Você entendeu? RG, tá lá a draga, né? Mas você vê cada jogo do Corinthians, uma draga lascada, mas tá bom. Força, velho. A draga lascada, entendeu? O time tá em terceiro do Campeonato Brasileiro. Todo mundo tá uma draga. Cada jogo ruim, ridículo e passa. Pois é, mas todo mundo tá uma draga, o Corinthians tá uma draga, só que olha onde tá chegando o Corinthians e olha onde... E fora isso, gente, fora isso, pega os jogos do Corinthians, amigo, que são transmitidos, a maior média de público do Campeonato Brasileiro hoje é do Corinthians. O Corinthians passou novamente São Paulo na média de público. O São Paulo também tá bem na média de público, mas o estádio do Corinthians, Sobra, pelo fato de ser menor do que o Morumbi, dá sempre a impressão de estar muito cheio. Então, querendo ou não, a torcida do Corinthians, ela prestigia, ela acompanha. Agora, a torcida do Santos, RG, cada jogo na Vila Belmiro é pra quatro gatos pingado, como você mesmo falou. Imagina, não tem apelo. Vai transmitir o jogo do Santos pra quê? O Santista não prestigia o time. O problema é o seguinte... No Pacaembu prestigia, que eu já fui três vezes esse ano. Qual que é a média de público do Santos no Pacaembu? É de 30 mil? Não é. Não é. Mas de 20 mil é melhor do que 4 mil, velho. Não é de 20 mil também, não. Não é de 20 mil. 17, 18 mil. É lógico que é, e é claro que é muito mais interessante jogar no Pacaembu do que na Vila. Mas quanto custa? Eu não sou contra que jogue na Vila. Agora, não pode ficar na Vila, né? Mas quanto custa pro Santos operacional de manter a Vila Belmiro, que tem um custo, e alugar o Pacaembu, trazer o time pra ficar no hotel? Ô, Portuga, tudo isso? Portuga, deixa eu falar um negócio pra você. O Santos tem... Nessa transação de sócio... Torcedor? O Santos tem mais que São Paulo e que Flamengo. Você sabia disso? Não. Então, daí, o Santos tem mais. Alguma coisa tem que ser feito. Tá mal administrado. Tem que tirar proveito disso, porra. Não é possível que o Santos fique, por comodismo de jogador, por comodismo de comissão técnica, jogando para 3 mil, 4 mil neguinho na Vila Belmiro. Não pode. Mas na ponta do lápis dá lucro, vinha ao Pacaembu? É lógico que dá. Se der, se tiver 15 mil, 20 mil torcedores aqui, dá lucro. Ah. Não, porque não adianta você botar R$5 lá na Vila e vão continuar os mesmos 4 mil. Alexandre, um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Muito bom quando liga um santista aqui, porque são raros os que ligam, viu? Ah, é verdade, isso eu sei. Eles não só vão na Vila, como é difícil ligar aqui também. É. É verdade. E aqui não tem essa fala mais desse time que do outro. A gente fala conforme o ouvinte liga. É, mas o problema é que nem jogos nós temos aqui para incentivar, para fazer torcida, quer dizer, então ainda acaba combinando com tudo isso. Mas com o Neymar, com o Robinho, na Vila Belmiro, quando enche é 10 mil pessoas, é ridículo. Não, tem que ser repensado. Eu fui amistoso, Santos e Portuguesa Santista aqui no Pacaembu, cara. Alexandre, uma dica, cara. Troca antes de você ficar igual o Dodô. Trocar o quê? Pode ir pra série Z, que é peixe. Tá louco, mano, é troca. Troca, pensa que aqui é. Olha quem tá falando isso agora por quê? Tá louco, você. Tá falando isso agora por quê? O ano passado, quem é que tava quase trocando de time? Quem que era? Não, você não tá entendendo. Não tô entendendo. Você tá tirando uma assim. Você tá louco. Não, RG. Você tá tirando uma assim. Não há como. Eu sei do seu sadismo. Não há como fazer comparações nesse sentido. Esse cara é o cara mais cínico do mundo. Fica até triste. Lamentável. Agora troca, cara. Troca. Agora isso é interpretativo. Você troca. Mané troca. Mané troca. Não troco, não. Não tem jeito. Ah, eu troco fácil. Troca. Vamos pra lá. Você troca com o Verderame? Ah, troco. Quantos centímetros? Ô, Verderame, vamos ressuscitar o Botafogo ou vamos liquidar o Botafogo? Não, vamos liquidar o Botafogo, vamos liquidar. Então quanto que vai ser o jogo? Ah, vai ser uns 3-0. Por causa do Botafogo, não por causa do Santos. Será, velho? Será por causa do Botafogo. Será que nós vamos conseguir ganhar do Botafogo? Não, mas o que interessa, RG, é o último. Vai ter uns 4 na Paulista comemorando. O Santos consegue ganhar do Vitória jogando na Bahia, velho? Aí você já tá... Porque é o seguinte, mano, os caras vão jogar o jogo da vida, meu. O Santos não tem nada. Qualquer time que estivesse na situação do Santos... Não vai. Não é que vai entregar. O Santos não é de entregar, cara. O Santos não é de entregar o jogo. Entregar, tá? Não. Pode ser o time que tá porcaria, igual que o São Paulo jogou com o Cesar. Não, do Santos. Mas o velho, pro São Paulo. O ataque do Vitória é Vinícius e Dinei. Vinícius sem freio e Dinei. Um ex-ataque do Palmeiras. É a dupla de ataque do Vitória é essa. Mas o Vitória não precisa. Um questionamento. Ontem, o mando do jogo do Santos foi vendido pra uma empresa, não é isso? Sim. Uma milhazinha. Ridículo. Bom. E o estádio lotado, não interessa se 3 quartos ou 90% do estádio só que era de São Paulino. Não, disso. Não é isso que eu vou falar. Não importa se tinham lá 90% de São Paulinos, o São Paulo jogou em casa, sim, em termos de torcida. Agora, se vale tanto a pena você chegar e meter 36 mil caras lá, porque vão... E a torcida ontem era aquela tipo torcida de jogo do Brasil, você, né? Viu como é que era? Torcida de seleção brasileira. Aquelas gritinhas, cada menina, né, gritando. Parecia show. Porque cada não passe... os times. Cada passe é um grito. O próprio Santos, então, em vez de chegar e vender o mando, porque o próprio Santos já não manda lá, e ele mesmo já pega o grosso da bilheteria pra ele. Ah, porque aí sabe como é que é feito esse acordo, né? Eu sempre falei isso. Porque, olha... Eu não sou o Santos. Se é o tipo de jogo... O Flamengo faz isso. Tinham 34 mil pagantes ontem. 34 mil pagantes. Com certeza não deviam ser ingressos dos mais baratos. É o tipo de jogo que é como se fosse jogo de seleção. É um jogo da família, é um jogo que não tem briga, etc e tal. Não importa se a torcida do São Paulo que foi, lógico, era maior. A partir do momento que você vendeu, não tem cor. A partir do momento que você vendeu, você não quer saber quem é que tá lá. Exato. Você tá sujeito, é o risco que você tá correndo. Se o Santos ganhou 1 milhão, significa que quem organizou... lucrou com isso. Por que o Santos mesmo não paga 1 milhão e ele mesmo organiza o clássico lá? E vai faturar muito mais. Não sei, porque não teve um jogo aí que parece que o Corinthians também vendeu e quebrou a cara. Não foi ninguém. A empresa quebrou a cara, o Corinthians não. Então, mas o Corinthians não recebeu ainda não. Não recebeu ainda. Mas, velho, é São Paulo e Santos. Sobra. São 5 títulos mundiais em campo. Mas teria que fazer pra todos. O Flamengo faz isso. Ele vai jogar contra o Vitória na Arena Amazonas. Mas ele vende ou ele mesmo manda lá? Eu acho que vende. Eu acho que vende. Porque o vender é mais garantido. É uma opinião. Sobra. Ô, Sobra. Diga, olha, o Rudy te imita direitinho. Sobra. Quem é? Foi o Rudy ou foi o Verderame agora? O Arame, fala. Sobra, pode falar mais um negocinho aí? Eu queria falar sobre o caso da Portuguesa. Só dois minutos de Portuguesa, vai, meu velho. Vai ser descoberto tudo esse caso aí, Portuga? Vai ser punido quem comprou e quem vendeu, Portuga? Ou não? Ó, meu irmão, eu vou te falar uma verdade. Saiu uma última notícia aí que deve estar estourando, se já não estourou esses dias. Sobra. Que saiu 64 milhões e 500 contos de uma conta proveniente de Ananindeua para três lugares. Uma parte desse dinheiro veio para São Paulo, uma pequena parte, 4,5 pau. 20 contos foi para o Rio de Janeiro e 40 contos foram no Uruguai. Já vê, de quem é essa conta que é de Ananindeua, que pagou 64 contos? E quem são os beneficiários que receberam esse dinheiro? Pra quem foi a maior parte? Pra quem foi a maior parte? Já vem, hein? Já vem, acho que se for a agência da Casa Verde. É, então, esse dinheiro aí. Não tem uma agência, mas não tem conta. Agora, irmão, o que tá dizendo no Código Desportivo Brasileiro é que as pessoas vão ser punidas nos clubes. Só que na FIFA, se você acionar a FIFA, a punição é que o clube cai pra Série D. Sinceramente, Verderame, a minha opinião, acompanho o caso desde o início, não vai dar nada pro clube, hein? Amigo, tem que dar, né, velho? É, mas tem, mas não vai. Verderame, como não a gente vai. Dá espaço muito igual a todos os clubes, como diz o Portuga, chega de portuguesa. Um abraço, Alexandre, tudo de bom. Posso fazer reclame aí? Reclame, pode fazer. Ah, beleza, reclame. Fazia tempo que não via o reclame. Vamos pro reclame. Vai, reclama. Agada em Segurança de Bate-Pronto. Belo reclame, ganhou uma bolsa térmica. Parabéns. E só nossa linha Bozano me garante um barbeiro fenomenal. Mais um bom reclame da Bozano. Parabéns, ganhou. Alô, muito bom? Obrigado a vocês aí, viu? Alô, valeu, cara. Os reclames do Plim Plim. E agora, mais um reclame, hein? Olha só, amigão, você sabe o que é hyper? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto. Você está dentro da estação do metrô, coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, lá no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Daqui a pouco teu funk do MC Catra aqui no Estádio 97. Mas agora, devido a inúmeros pedidos, né, Dodô? Só trazendo informações. Não são nem informações do Palmeiras, mas são análises aí de coisas que estão acontecendo no Palmeiras, né? O Dorival, ele disse que considera esse momento psicológico do Palmeiras tão ruim quanto aquele que o Palmeiras tinha um monte de derrotas sob o comando do argentino. Gareca, eu acho que agora é pior. É pior agora? É porque o Palmeiras tá acabando o campeonato, não tem mais como lá naquela época. Tinha um monte de derrota, mas ainda tinha jogos pra caramba. Ô, Domingo, posso fazer pra você um questionamento? Você tinha tempo, agora não tem mais tempo. Eu posso lhe fazer um questionamento? Não foi falta de preparo da diretoria do futebol? Pelo seguinte, o Palmeiras jogou em Curitiba. O próximo jogo é em Porto Alegre. Aqui em São Paulo a pressão é gigante. Não era melhor ter pego uma semaninha pra ficar já por lá do que vir a São Paulo, escutar todas essas merdas todas? Não era melhor já ficar por lá? Ah, sei lá. Porra, fica por lá uma semana treinando, vem pra cá e vai voltar. Português, isso não vai fazer o Palmeiras ganhar ou perder. É português. Não vai. Não é, vovó? Você não acha que era melhor ficar por lá? Gente, vocês estão loucos. Então, volta pra São Paulo? Ô, Portuga, não adianta. Vai gastar mais lá com o hotel. Olha, voltando ou não voltando... E ó, eu vou dizer com você. A tabela não muda. Olha aqui, ó. Não, mas treina lá, Sombra. Fica lá, trazendo os caras pra cá. E vai treinar onde lá? Arruma esse treinamento com algum clube lá de Santa Catarina. Peraí, aí você vai pra lá. Não, se você for ficar uma semana... Treina no Grêmio, porra. Você tá de brincadeira. Fica pagando hotel pra esses caras, cambada de nego aí. Você tá louco, volta pra casa. Dodô. E aí, fica pagando hotel aí pros caras? Volta pra Série A. Ô, Dudu. Ah, tem que ir de ônibus pra lá. Ônibus. Eles voltaram de ônibus. Voltaram de ônibus. Ah, de onde foi? De lá. De Curitiba. Curitiba faz bem. Volta de busão. E vou dizer uma coisa. Se o Palmeiras realmente cair pra Série B, tinha que ir de ônibus em todos os jogos. Foi excelente. Tinha que deixar esses caras pra disputar essa porra aí. E o Dorival? Mas dependendo do lugar. Mas na Série B, dependendo do lugar que você vai viajar, quando na Série A você for de ônibus, você dá WO, não chega, hein? Tudo bem, Sobrar. No lugar mais longe, não tem como. Mas, lugar aí perto, Floripa, vai de busão. Ô, Dodô. Senta a bunda aí no busão deixa e fica aí. Dizer, mas nós 10 falando de... Merece, CLB, merece esses nego. Caso, já estão falando lá no dedo Palmeiras, velho. O Paulo Lopes teria comentado aí que caso o Palmeiras realmente caia, ele vai manter o Dorival na Série B. Se ele vai continuar, né? Olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês. O Dorival ano passado foi com o Correio. É, então, tem contrato e ele não quer rescindir o contrato, não. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não é assim que dizia o... Nem Mato Grosso. Tem jeito, velho. RG número 2, quem tem... Eu queria falar uma coisa depois, hein? Não, depois você vai falar, vovó. O seu espaço é garantido. A melhor opção naquela época era o Leão. Esse time precisava de alguém pra dar um choque. Mas o Leão também é bem de curto prazo, hein? Era agora, alguém tem que fazer alguma coisa. Era melhor salvar, a curto prazo o time de cair. Mas esses meninos ficam com medo do Leão, viu? É bem verdade. É melhor, só pior que também não fica. Deixa eu te falar, ô Sombra. Porra, eu arriscaria. Tu sabe que eu já desliguei meu celular, tô com medo que toque hoje. Eu desespero. Como eu vou te falar? Mudei meu número, mudei minha residência. Eu mudei tudo que eu não quero que toque. Você vai estar na Libertadores, Anique? Uma enquete rápida. Quem tem o jogo mais complexo? O Vitória contra o Flamengo ou o Palmeiras contra o Inter? Está de brincadeira. Está de brincadeira. O Flamengo já vai dar férias para jogador. Está de brincadeira, velho. O Inter é lá, no Beira-Rio. É, então já... Tá, né, João? Palmeiras. Muito brincando por uma vaga na Libertadores. Eu até faço esse tipo de enquete porque sempre tem um ou outro. Que é meio doido, que pensa diferente, como é, né, mano? Não, mas eu acho que nesse jogo aí a tarefa mais difícil é do Palmeiras. Gente. Ah, não acredito que você falou isso. Eu acho. Inter em quarto lugar com 63 pontos. Eu acho que... E o Inter fazendo gol 46 segundo tempo do Galo, porra. Então, mas quer saber, o Inter do jeito que ele é, pipoqueiro, é capaz do Palmeiras ganhar lá dentro. Na última rodada, talvez aí a resposta não seja tão óbvia. Quem tem a tarefa mais difícil? O Palmeiras contra o Atlético em casa ou Vitória contra o Santos em casa? Se o Palmeiras perder pro Inter, vai continuar pior ainda. Não, mas não vai. Posso falar? Os dois disputando. O Vitória tem que ganhar. O Palmeiras só pode empatar. Porque se o Vitória não ganha, não passa de jeito nenhum. Não. A questão não é essa. A questão é, os dois chegaram na última rodada precisando ganhar o jogo. Exato. Tá certo? Qual mais Vitória. Fácil? Os dois. Aí, olha, eu acho que se quem tem o adversário mais complexo? Acho que o Santos. Hã? Santos ou Atlético? É igual. Acho que é igual. Quem é igual. O adversário? Acho que é igual. Igual. Eu discordo. Pelo futebol que o meu time tá apresentando, eu discordo. Posso eu acho que o Vitória, pro Vitória é. Vitória tá muito mais fácil. É faca quente na manteiga. Porra, o Palmeiras tá pegando um adversário direto lutando pelo. Gostei dessa aí, malandro. Ué. Olha aqui, ó. Faca quente na manteiga. Então, eu vou te explicar como é que funciona, então. O Palmeiras tem dois adversários, um fora e um em casa. O Vitória também. Fora e um em casa. Só que o adversário que o Vitória tem, os dois adversários, então, não Flamengo, não há. Flamengo onde é? É longe. Manaus, lá em Manaus. É longe, viu? Tem esse detalhe também. Aí já é um ponto favorável pro Palmeiras. Claro que é. Em Manaus vai ter 4 milhões de negros torcendo pro Flamengo. É tá louco. O time do Flamengo não vai entrar. Então os caras do Vitória da Bahia que é do lado não vão. Não. Manaus é só Flamengo. Torcida. Não, mas não vai pra lá. Mas onde é do lado? Mas espera só um minuto. Mas não importa, a torcida não ganha jogo. Nesse momento, desculpa, a torcida não ganha jogo. Aliás, em momento nenhum torcida ganha jogo. Se ganhasse, o Palmeiras tinha vencido contra o Sport. Não tinha ninguém do Sport. Não, mas jogar em casa 30 e pouco. Mas não ajudou. Palmeiras não tem ajudado. Quando você tem time bom, ajuda. Quando tem, não. Quando tem, tudo ajuda. Gente, jogar em casa. Peraí. Concordo com o senhor. Matematicamente comprovado na história do futebol. Não, eu não tô que jogar isso. Em casa é muito melhor do que jogar fora. Mas jogar os números não aumentam. É que o Palmeiras contradisse isso. O problema é que o Palmeiras. Não é isso. Jogar em casa é melhor, não tenha dúvida. Lógico. O que eu disse aqui é que torcida não ganha jogo. Desculpa, uma coisa, outra coisa. Se o time não jogar, não ganha mesmo. Então vamos lá. Dois adversários, um fora e um em casa. Igual. O Palmeiras vai jogar fora e depois em casa. Eles vão jogar fora e em casa. É. Os dois adversários do Vitória não almejam mais porcaria nenhuma no campeonato. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Se empatar, empatou. Tanto faz. E pro Vitória é vida ou morte. Tem que ganhar. O Palmeiras também tem que ganhar. Porém, o Inter disputa uma vaga para ser para Libertadores. Exatamente. Ali ele tá brigando não só para entrar, como também para tirar o Grêmio. Para tirar o Grêmio. E tá na boca. E garantir uma grana boa. Garantir uma grana melhor. Tá em quarto lugar. E o Palmeiras, aí um dos adversários dele, o outro, não almeja mais porra nenhuma que é o atleta do Paraná. Então, assim, Claro que a tarefa é muito mais difícil do Palmeiras. Concordo. E pelo futebol que vem jogando, o Palmeiras já tá rebaixado. E o Inter já tá aproveitamento rebaixado. No Beira-Rio forte pra caramba. O Inter não perde no Beira-Rio. Não, e a Rede TV tá dando uma bala branca pro Vitória, Balando. Olha, e o Wesley... a gente quer ter o Palmeiras ano que vem na Série B. Na Rede TV. Silvio. É chuletada na bisnaga, né, Balando? Chuletada na bisnaga. Olha, mano, é uma notícia, talvez seja boa, porque é um jogador titular. Vamos Wesley lá, Wesley foi absolvido no STJD. Poderá enfrentar o Inter e o Atlético do Paraná. Mas não cabe recurso. O Domênico quer entrar com recurso pra ser punido. O Domênico quer entrar com recurso, cara. Mas não é isso. O problema não é. Ele pode até... O Natan não joga, né, Domênico? O problema, Natan tá fora. O problema é que o treinador nosso é muito ruim, cara. Ele já tinha que ter visto... Domênico, tamanho... ele caiu com dois clubes ano passado. Ele caiu com o Vasco e com o Fluminense. Dentro do campo ele caiu. Para de ficar sacaneando, cara. O Dorival é ruim mesmo. Oh, é ruim. O Dorival é ruim. Fraco. Não entende futebol, não. Fraco. Não entende nada de futebol. Desculpa. Ele não é do ganha jogo, 200, não. 250 no Palmeiras. Olha, 200... Puta, bicho, se eu ganhasse esse salário, velho, juro, a cagada que ele faz, eu não faria. Ele escala o lateral de volante e o lateral esquerdo mais fraco de irmão, lateral e pega o jogo. Vai ter que rezar pro Mengão, de ficar jogando irmão. Gasolina. Vai ter que rezar pro Mengão. É. Rebaixadão 2000. Sabe aqueles dias que tu acorda com saudade de jogar Série B? Aí tu vai escalar o Sleep Menezes. É o ano que a ruindade toma conta de nós. Ai meu Deus, cadê meu time, porra? Eu olho, vejo o Wesley, Bruno César e Juninho. Estádio 97. E com o Valdívia, o Palmeiras voa. Mas quando ele não joga, o time fica à toa. Porcada, deixa de dengo. Vou descer pro meu Flamengo. Pra parar não cair, pra parar não cair, pra parar não cair. Pra Série B, pra parar não cair. Porra, foi falta do I, porra, meu Deus. Vou ter que rezar pro seu Luxemburgo, irmão. Chora porcada. Eu quero dizer pra você que eu concordo plenamente com o que falou o mexicano. Vai depender de nós. É aquela musiquinha, depende de nós. Lá, entendeu? Agora estamos ferrados. Domênico vai ficar bravo comigo. Fica não, irmão. Ô, Lúcio, onde você vai estar? É mexicano e morte. É o que eu tô pensando? Esse jogo já que o Paraná não vale nada. Eu tô pensando em comentar esse jogo na cabine da Globo. Pô, como assim? Igual fiz isso, Palmeiras. Eu comentei hoje. Eu não vou pra Amazonas, né? Longe, calor pra cacete. Você quer comentar o jogo? Eu vou ficar na cabine comentando o jogo. Não. Você não vai pro bumbum. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Liga agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Eu ouvi Outback? Ouviu. Eu ouvi. Delícia. Tem time que não tem torcedor, tem fã, e não tem como provar um dos pratos do Outback e não virar fã. Eu vou falar, cara, lá tem opções para todo mundo, até para os amantes de uma boa massa. O Outback prepara seus pratos com ingredientes exclusivos para que você tenha uma experiência marcante. Quer testar? Peça um Chicken Pasta Primavera. O Chicken Pasta Primavera é um fettuccine servido com legumes e suculentas tiras de frango grelhado. Vem refogado com um delicioso molho alfredo e coberto de queijo parmigiano. Deu vontade de provar uma deliciosa massa? Corra pro Outback. Explore o seu momento Outback. Estádio 97. Vamos a mais ouvintes. Domênico, melhora esse humor, Dodô. Vamos lá. 3284-7097. Mais ouvintes ligando, Dodô. Quando é que vai cair o avião, hein? Quarta, mas tem margem de erro. Não tem não. Tem sim, pode ser dois dias pra lá, dois dias pra cá. Não. Alô? Quem fala? Jonatas. Consegui, baralho. Jonatas. Truco, velho. É Jonatas do que, então? Sombra. Jonatas Francisco da Silva. Donas com D? É com D. É Donatas, não é Jonatas. É Pato T, Pato Donatas. Isso. É isso? Isso. Quantos anos você tem, meu velho? Vai cair mesmo, vai. 3.2 RG. Quanto? 3.2. Ah, você me lembra o nome do meu vizinho lá do... Qual vizinho? Isabel, velho. O cara, puta, como ele encheu o saco, Domênico. É mesmo? Todo santo dia, 6 horas da manhã, o vizinho dele chamava Jona, né? Aí ele ia lá e batia na porta, a mulher gritava, o que você quer? A mulher do Jona. Ele falava, Jonathan, tá aí? O Jonathan tá aí? Ah, o Jonathan tá aí? Aí ficou Jonathan. Pois é dono, o Jonathan tá aí. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, RG. Você a única coisa que me faz dar risada é essas tiradas. Produção, você não pode interferir, produção. E o RG? Você não pode interferir no trocadilho. Donatas. Então, é aquele Dokin Donadas, não é? Dokin Donadas, é aquela rosquinha. Mas, ó, esse negócio de vizinho é complicado, RG, porque segundo a Secretaria de Segurança Pública, cresceu acho que 18% o número de homicídios a vizinhos. Fez o quê? Em 2013. Para 2014. Por quê, mano? Por causa de um alto. Ah, sei lá, né? A divergência de opiniões entre vizinhos, é mesmo, desrespeito, velho. Rapaz. 18% de homicídios. Olha, a mais. Mas eu vou dizer um negócio, você, do jeito que tá caminhando a humanidade. Seus vizinhos são gente fina, RG. Ah, graças a Deus. E sabe o que foi a última coisa que um desses vizinhos ouviram quando morreram? Porra, velhinho. Ô, velho, qual que é o bairro aí? Vamos ver se o Ben já vai acertar aí. Diga. Vila Cosmopolita. Não entendi. Vila Cosmopolita. Quem gosta de tomar muito Cosmopolitan é o Mota. Adoro. É bebida, verdade. É bebida de mulher. Mas eu gosto. Mas, amigão, se é o que eu conheço, é ali Guaianás, ali na Zona Leste. Não é só o Mota que gosta de bebida de mulher aqui, não. É. Não seja incoerente. Oi? É isso mesmo, Beijinha. Banheiro do GPS Corinthians. GPS Man. Aí é Guaianás. É isso mesmo. Você também gosta de bebida de mulher. Qual? Não seja incoerente, não. Morritos, o que é? Você só toma bebida. Você só toma bebida de mulher. Canudinho, eu vou dizer que aí, pelo menos no quesito bebida, Benjamin, você é mais bicha que o Mota. Nossa, mas bota bicha nisso. Cosmopolita, bebida de mulher. Bota bicha nisso. Morritos também. Mas você, sexta-feira, disse que você só bebia bebidinha de moço. Só de mocinha, mano. Benjamin é aquele cara que senta no bar e pede aquelas. Bebidinha com guarda-chuva. Vimo, morango, enfiado na beira do copo. Eu gosto de caipirinha e morrito. Não, não, você senta bem. Caipirinha, se você tomar, você dorme. Não, eu não falei o que acontece depois. Falei, dois, dois, mas, ó, toma e dorme. O cara toma bebida com guarda-chuvinha, tá certo? E carambola espetada na borda do copo, sabe? Estrelinha. E levanta o dedinho assim. Qual que é esse dedo aqui? Mindinho. O mindinho, velho. O cara toma assim, virando mindinho com o mindinho pro alto. Esse tosta a borda. Carambola estrelinha? É. Carambola estrelinha é demais. Nossa. E se fizer tudo isso ainda no Oscar Freire, aí fala. É. Sim. Ou não? Hein, Benjamin? Tosta. Vai, Domênico. Mas acho que o Oscar Freire não tem esses dentes. Oi. Qual que é o time aí, meu vó? É assim? Ô, mano, toca o hino aí, mano. Hino. Todo poderoso, Timão. Ah, Corinthians. Ô, Benjamin, não tinha uma música com o nome dele? Ô, dona da... Nessas cachoeiras. Essa roupa não. Não tinha? É, ô, Donatan. Ô, Donatan. É, tá vendo? Opa, produção. Mano. É Donatan. Estamos voltando pra balada, hein, velho? Ô, graças a Deus, hein, mano. Mas foi difícil esse ano torcer pro Corinthians, hein? Ô, rapaz, falar a verdade, eu achei que não ia dar, hein? Nossa, que time sofrido. Porra, meu, esse time do Corinthians é capengou demais esse ano de 2014. O jogo já estava comprado, todos já sabiam que o Corinthians ia ganhar o jogo, e só entramos para isso. Mas teve alguma coisa no jogo que desse motivo para o Filipão reclamar desse jeito? Claro que já disse. Imagina, que você não conhece os times da Libertadores já estão escolhidos. Foi pênalti. Bateu uma bola na mão do Fábio Santos. Bateu no rosto. Foi pênalti. Ele falou que foi pênalti. Ô, Sombra, as duas reivindicações do Filipão, vamos lá, vamos pontuar. Primeiro, com relação aí ao pênalti. Um lance aí em que o Ramiro, que é o jogador do Grêmio que estava ali envolvido no lance, ele foi fazer um cruzamento. O Fábio Santos, ele foi tentar antecipar e a bola explodiu contra o Fábio Santos. Sei. É, o que gerou a polêmica ali foi que o Bandeira levantou a bandeira. Mas o árbitro chamou pra ele a responsabilidade, tanto é que o Ramiro falou hoje na descida lá em Porto Alegre que ele acha que não foi pênalti. Ele falou, pra mim foi um lance de jogo. Não, mas pelo fato de... Filipão, né? Mais do mesmo. Pelo fato de o Bandeira ter levantado a bandeira ali, os jogadores ficaram na dúvida ali, o árbitro chamou pra ele a responsabilidade e o Filipão já apontou esse como o primeiro erro da arbitragem. Não é de interesse. No gol do Corinthians, foi uma jogada que começou lá na ponta esquerda, tá certo? A bola, foi um lance aí em que o jogador do Grêmio foi dar um... Quando o jogador Corinthians adiantou a bola, o jogador do Grêmio foi dar um balão, a bola resvalou no Danilo e a bola saiu. Aparentemente mostra ali na imagem, eu achei que a bola pegou no Danilo e saiu mesmo. Sei. Só que O Corinthians bateu o lateral. O jogador do Grêmio veio novamente, fez a interceptação e a bola saiu de novo pela lateral. O Corinthians bateu de novo a lateral, aí quebrou a bola ali pro meio, a bola voltou pro meio campo, tá certo? Depois, acho que de uns 10, 15 segundos, a bola voltou pra direita aqui, tá certo? No pé do Fagner. Houveram outros lances. É, e aí teve um lance ali que a bola foi pra linha de fundo, o Dudu do Grêmio fez um outro corte, tá certo? Deu de calcanhar ali, a bola saiu pela linha lateral. Dali, daquele lateral depois em si, é que foi acontecer depois de quase 2 minutos e meio... Foi o lance do gol do Corinthians, e nesse lateral aí, que o Dudu foi dar de calcanhar, a bola saiu pela lateral, o Corinthians bateu o lateral, fez o cruzamento, a bola sobrou pro Guerreiro, fez o gol. O Filipão fala desse lance como gol irregular. Mas o São é uma cretinice, mas uma cretinice sem tamanho por parte desse cara aí, velho, é ridículo, é tosco. O São Paulo reclamou do lance lá na Colômbia, da mesma maneira. Mas, ô amigo, eu não vou perder nosso tempo aqui, nosso precioso tempo falando de Filipão, né? Mano, você tava comentando... Na moral pra ele. Do programa referente qual time pode tirar a vaga do Corinthians aí da Libertadores. Eu acredito que nenhum time possa tirar, mas o que dá medo é o STJD. Isso daí dá mais medo do que esse time que tá atrás da gente aí. Mas o que tem a ver? É que o STJD, Sombra, ele vai reabrir a pedido do Grêmio e do Inter, aquele caso lá do incidente do contrato do Petros. Isso é ridículo, né? Agora vai ser julgado no pleno do STJD e eu concordo com o ouvinte, cara. O Corinthians tem que ficar temeroso sim, porque na primeira vez em que o Guerreiro foi julgado pelo STJD, ele foi absolvido por unanimidade. Reabriram o caso naquele esbarrão que ele deu no árbitro ali e o pleno do STJD condenou o Guerreiro a 3 partidas de suspensão. Com relação a esse episódio do Petros, mesmo sabendo que o STJD gosta de pegar no pé do Corinthians, a CBF também, a Federação Paulista assumiu a culpa, tá certo? A Federação Paulista falou, o erro foi nosso. A CBF assinou o mesmo termo falando, o erro foi da Federação Paulista de Futebol. O Corinthians não teve absolutamente nada a ver com isso e o Corinthians ele foi absolvido por unanimidade no primeiro julgamento. Existe agora talvez um grande problema, Sombra, porque estão esperando demais para fazer esse julgamento. Daqui a pouco, numa dessa aí, não é julgado na quinta e acabam transferindo esse julgamento para semana que vem. Qualquer que seja a decisão do STJD, vai ficar realmente complicado. Porque se numa dessa tira pontos do Corinthians, aí os caras vão falar, tá vendo? Foi premeditado. Olha. Se numa dessa não tiram pontos do Corinthians, também vão falar, foi premeditado. Eu vou te falar um negócio. Então, quanto antes julgar isso aí, melhor é para todo mundo. É, agora, se o erro foi da federação... Você lembra o caso do Sandri Rocha? Sim. Ele era gato. Sim. Tinha um problema no RG. Uhum. Ele falou, que culpa o São Paulo tem se o cara tem o RG falsificado? É complicado, né? E aí o São Paulo pagou o papo, cara. Então, é complicado, agora porque... Então, vai saber o que vão pensar, né? A partir do momento que... Mas é que tá, Sombra, eu acho que existe uma diferença entre o negócio do Sandri Rocha, apesar de pensar também como você que São Paulo não tinha culpa. Mas com relação ao contrato do Petros, o que houve... Foi só uma alteração de vínculo, de empréstimo para contrato definitivo. Nós sabemos da história, sabe, só estou colocando em questão que é o seguinte. É até tosco o Corinthians ser julgado por isso. E mais tosco ainda, Sombra, é o Grêmio pedir a abertura do novo processo, do novo julgamento, sendo que o Grêmio não é nem a contraparte do processo. Eu sei que é tosco. No caso, seria o Curitiba, não seria o Grêmio. É tosco, é nojento. Assim como na época também, a idade do Sandri Rocha não ia mudar o resultado do jogo. Porque o Sandri Rocha, se ele tivesse 30 ou 25 anos de idade... Era o cara que tava ali jogando, não era alguém jogando por ele. Não, eu concordo plenamente, eu também mas acho. Mas na época... Não, mas o que eu tô colocando aqui, Sombra, por exemplo... De outra maneira. Eu acho, no meu entendimento, que seria cabível se o Curitiba, que teoricamente era o time lesado nessa esfera, né? Porque o Curitiba ainda briga pra fugir do rebaixamento. Se o Curitiba ainda reivindica a abertura de um novo julgamento no pleno do STJD, eu até acho viável, acho cabível, porque o Curitiba é um time interessado. O Grêmio, ele entra como uma parte interessada no processo, mas não é com ele a briga. O Grêmio tem que ficar quietinho na cadeira dele esperando o que vai acontecer entre a STJD, Corinthians e Curitiba. Mas ele tem o direito de entrar como terceiro interessado. Mas é ridículo, né? É ridículo. O Grêmio, ao invés dele se preocupar em buscar pontos dentro de campo, ele tenta buscar pontos no tapetão. O Grêmio, a cada ano que passa, ele se apequena. Foi constrangedor o Filipão. Foi tosco, foi nojento. Pô, pode falar, dá uma vergonha de ver a entrevista dele. Não, mas faz tempo que dá vergonha. Não, mas a de ontem, se você assistiu inteira... Como bem falou Marco Aurélio Cunha, o Filipão tá parecendo aquele tio que enche o caneco na festa de família e tira a roupa e sobe na mesa. Sim. E faz a família inteira ficar constrangida com o ato dele. O Marco Aurélio falou isso? Falou. Falou da democracia do país. Você não pode falar de sexo, não pode falar da cor. É. O cara que adora o Pinochet. Eu tava vendo hoje no site do UOL... Referência à torcida acender o finalizador aqui na Arena Corinthians. Você acha que isso aí foi a armação? Eles estavam falando que pode ter sido torcida infiltrada. Se o Corinthians não ia querer prejudicar o time, né, na casa. É, mas eu acho que... A gente pode perder 10 mandos de jogo. É, mas eu acho que não tinha nada de infiltrado ali, viu? Não, cara, eu acho que o... Foi penetrado. Eu não acho que tenha sido um torcedor de um outro time, não. Eu acho que foram corintianos, sim, que fizeram. E eu acho que, por mais que critiquem, porque tem gente que fala, ah, mano, mas, pô, você deveria falar porque o sinalizador fica bonito no estádio. Eu também acho que fique. E vamos fazer um parâmetro aqui, porque esse sinalizador que foi aceso ontem não foi aquele mesmo marítimo que matou o menino na Bolívia. Mas de qualquer forma, se tá proibido, o torcedor ia ter que cumprir uma determinação. Falta, cara. Falta inteligência falta, demais, acho que falta. Né, eu acho que falta. Por mais que eu acho que o sinalizador aí faz um... Por mais que eu ache também, Sombra, que o sinalizador aí tem um efeito bonito na arquibancada, mas tá proibido, gente. Tá proibido. Dane-se. É, lei, cumpre-se, não contesta-se, gente. Tem que cumprir o negócio. Ah, tem um monte de coisa que eu acho que é ridículo. Bandeira com mastro é bonito? É, tá proibido? Tá. Não pode entrar, gente. Não pode entrar, tem que acatar a decisão. Se acham que deva, talvez, aí, entrar com o sinalizador, que entrem, talvez, na justiça e reivindiquem isso na justiça e tenham uma liminar favorecendo o torcedor a fazer isso. Mas hoje, já que a lei tem que cumprir. Donatas, um abraço pra você. Boa noite, um abraço, o seu palpite. Eu queria só falar com o Dodô. Fala, meu velho. Ô, Dodô, na época que o Palmeiras caiu, em 2012, eu lembro que você reclamava que o time jogava, estava com um time de Série B. E o Kleina, quando o Kleina entrou no Palmeiras, ele montou um time de Série B. Vocês subiram, continuaram com um time de Série B. Eu ouço você esse ano todo reclamando do Palmeiras. Será que o Nobre não ouve a... Estádio 97, estádio. Não, não gosta, ele não ouve porque não gosta do Benjamin. É. Então, assim, se ele ouvisse, ele saberia montar um time, né? Ninguém ouve, é o que eu digo, Domênico, o dia que for presidente do Palmeiras, ele tira o Palmeiras desse limbo. Não tiro, eu não sou capaz pra isso. Se ele tivesse, o Palmeiras não tava nessa draga, não. Você não liberaria a sombra do Domênico pra fazer meio período lá no Porto? Sim. Meio período lá e meio período aqui na rádio. Das 8 à meia-noite. Das 8 à meia-noite, não, é vai sério. Vai trabalhar mais que os caras que tá lá, filho. Não, o Domênico chegando às 9 lá no Palmeiras e voltando pra rádio às 14, seria legal. Ô, Domênico, você aceitaria? Meio periodinho? Eu não sirvo pra ser presidente. Por quê? Não sou capaz pra isso. Ô, Donatas! Um abraço, Sombra. Um abraço do RG, Rudy Lanucci. É nóis, Danilo. Tamo junto. O Rudy Lanucci. Falou, abraço. Valeu. Deixa eu fazer um merchan aí. Faz. Fala, anda. HDI Seguro é de bate-ponto. Bate-pronto. Tô letrando. Bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica. Valeu. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Cara. Tchau, tchau. Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Peça delivery nos melhores restaurantes de São Paulo. Peça Hello Food. Deu fome? Dá um Hello. Também oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Ô, Felicão, vamos falar agora da BV Financeira, não é, Benjamin Bach? Olha só, amigo, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue, 3003-7888, 3003-7888. Ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Bons negócios pra você, pra todo mundo. Estádio 97. Oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo. 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Você ainda não entrou no site da Energia 97? Não foi lá no 97fm.com.br? Não entrou na promoção Leilão de Natal do Estádio 97? Ainda não deu seu lance em quilos de leite em pó? Faça hoje mesmo sua inscrição, seu cadastro, dê o seu lance em quilos de leite em pó. Sabe por quê? Na sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente fecha mais esse leilão. E aí, aquele que for o dono do maior lance, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Um dos objetos de maior desejo dos ouvintes da energia é ser estranho no ninho. E independente do lance que você der, um ouvinte também será sorteado para ser estranho no ninho. Não é legal? Então vai lá, participe. Você tem muita coisa a ganhar e muito mais a dar. Porque você, dando os seus lances, você vai estar colaborando com um monte de instituições beneficentes. É o leilão de Natal do Estádio 97, que te dá a possibilidade de ser estranho no ninho e também a possibilidade de fazer doações importantíssimas. Então vai lá, 97fm.com.br, faça seu cadastro, vá na página de promoções, faça seu cadastro na promoção Leilão de Natal do Estádio 97 e dê o seu lance. Quantos quilos de leite em pó você pode doar? Hã? Só que não vale 3,5, 3,8, só números inteiros. Quem sabe em breve você não estará sendo estranho no ninho aqui na Energia 97. Agradecer ao Thiago Caroli, da Caroli Transportes, caroletrans.com, que disponibilizou toda a parte logística para armazenamento das doações, não é, RG? E vamos bater o leite também. Ano passado, 1.000 quilos. 1.000 quilos? Ano passado. Olha, no ano passado, vamos o ouvinte bater. Que venceu o leilão, ele deu 1 tonelada de leite em pó. Lógico, não importa, você fala, ah, tô longe de conseguir doar mais que 1.000. Só posso dar 100. Só posso dar 1. Não tem problema. Dê o seu lance, porque não é só o maior lance que dá o direito a ser estranho no ninho. Um ouvinte também será sorteado independente da quantidade que tiver dado como lance, tá bom? Ô, seu Sombra, o RG disse que vamos bater o leite. Tem que bater com água, né, pra fazer... A leite em pó, convém. Vamos bater o leite, convém. Né, RG? Olha, na semana passada, o Paulo Genaro Verrone, ele ganhou o direito de ser estranho no ninho, dando um lance de 1.200 quilos de feijão. Uou. E um outro ouvinte ganhou o direito de ser estranho por sorteio, com uma doação de apenas 10 quilos de feijão. É... Diga, Mota. E ganhou. É, o Pelé voltou a ser internado em São Paulo, aí, com infecção urinária. É. Que chato, hein, velho? Acabou de ser internado. Ah, olha, ele tava com problema renal, não era? É. De pedra no rim, agora é infecção urinária. Então, mas tomara que tudo se resolva. Inferno astral. Tomara que tudo se resolva. Ô, mano. Você lembra que eu falei pra você sexta-feira? O quê? Vai que é mole? O mortal? Ah, é fraco, né? Mortal não dá, velho. As cartas estão marcadas e vocês não dizem. Sim. É mais interessante? Pra mim, hoje, Grêmio, Juventude, Brasil de Pelotas é a mesma coisa, gente. O Brasil de Pelotas, né? Tudo igual. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello! Peça Hello Food! Peça pelo Hello Food! Estádio 97 agora vai falar da Polo Ar, mano. É, isso aí, Sombra. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. A Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existe um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. É isso aí, Willis Carrier. Você é o professor. Você é um semideus. E para você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um highwall de 9.000 BTUs, cara. Que beleza de presente, hein? Para ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, amigão, você entra no clima! É isso mesmo, Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489 e marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E aí, velho? E o time do Juca, vai para Libertadores? Não. Não? Só em 2016, né? É isso aí. É? Pessimista, né, vai tentar, então, é isso? É. O time do Juca vai cair? Não, isso é impossível. Não vai cair? Impossível por enquanto, mas não pode começar a ensaiar muito também. Time grande não cai. Mas o time do Juca tá atrasando muito os salários? Uns 2, 3 meses. O importante é que o Juca é solidário a Domênico Gato. Muito obrigado. E vai contar uma anedota, uma piadinha pra você. Tema da piada. Você não vai fazer uma piada de segunda. Tema, né, da piada, rebaixamento. Não, jamais o Juca faria isso. Ah, mas isso. Se é o palhacinho, você joga o tema e ele conta a piada. Domênico Gato, não liga pra torcida. Lá em Santa Isabel, lá no, no, nos princípios. Cafundó do Judas. Tinha uma selva lá, né? Lá em Santa Isabel. Aí o Rei Leão é quem deixava a coisa lá em ordem, né? Certo. A coisa tranquila lá na, na selva. Leão, Domênico. Leão. Ah, eu não tô fazendo porra nenhuma. É. Presta atenção, Domênico. Não fazer bicho aqui, não. Aí um dia o Leão precisou ir. E vai ficar assim um ano. O Leão precisou fazer uma viagem pra outra selva. Aí viajou, né? Aí ficou uns dias fora. Rapaz, a selva virou uma zona, Domênico. Certo. Mas virou um rendezvous. Véi, você não acredita. Rendezvous. É. Aí quando ele chegou, ele viu, deu de cara com aquela zona que tava. Uma verdadeira suruba. Suruba. Jacaré comendo onça. Tá brincando. Jacaré comendo onça. Girafa comendo elefante. Nossa. Demais, né? Meu irmão. Essa parada mas aí, entendeu? Um macaco no tatu. Não, meu, não mas. Mas, macaco no mas tatu! Uma, aí, ele, puta, ele ficou louco. Quando ele viu aquilo. Pode, não pode. Quando ele viu aquilo, ele ficou louco. Aí ele começou a pagar esporro pra todo mundo, né? Não é possível uma coisa dessa. Eu fico uns dias fora aqui, quando eu chego e encontro essa puta zona. Pelo amor de Deus, vocês deviam ter vergonha na cara. Tanto alerta hoje em dia, com a modernidade, com informática. Vocês tinham que fazer pelo menos o que o Jegue tá fazendo, porra! Aí todo mundo parou, né? Opa, tá vendo? Pelo menos ele usa o preservativo. O Jegue. O papagaio gritou, porra nenhuma, ele tá comendo a cobra. Ah, não. Sensacional, Igor. Sensacional. O Jegue não. Não. Parabéns, comendador. Você foi bom. Essa foi boa. Essa foi boa, comendador. Essa foi boa. Essa foi nível A, comendador. Essa aí mereceu. Agora quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida, você que não está trabalhando. Recado para você que está trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, ou talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Ó, com esse montante aí, você vira o jogo, hein? E você pode encontrar uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país. Já tem um monte de ex-alunos da Banditec que estão trabalhando em outro país e estão se dando bem, viu? Pra que ficar na defesa? Pense bem, vire esse jogo. Faça a Banditec. Acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. A próxima prova será no dia 29 de novembro. Pô, essa semana, 29, né? Essa semana. Então, ó, corre lá, banditec.com.br. Você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. E, ó, três cursos, hein? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Tudo isso na Banditec.